Acesse unicocomy.com.br, os maiores e mais modernos espaços corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Energia 97. Hora do rush, e você presa aqui no seu carro. 2:30 da tarde com o trânsito no carro. Então liga logo o rádio pra acalmar com seu estresse. Humor e energia com estádio 97. Se liga nas manchetes, sintoniza a diversão. Aumenta esse volume, isso é clássico, é tradição. Mais de 18 anos aqui na programação. A bola tá rolando, quem vai ser o campeão? E é gol! Faça chuva, faça sol, de segunda a sexta-feira, 5:30 futebol. Pode acreditar, se perder vai ter placar. Agora estádio 97 já tá no ar. Vamos no ar, começando mais um estádio, oferecimento do Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol, beba com moderação, também no oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, e McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8, tá no ar, estádio 97, aê povo, beleza? Opa, chegamos, chegamos, povo, pova. Opa. Tudo certo aí, gente? Sexta. Beleza. Tô out aqui. Boa tarde. Sexta, opa, gente, sexta a gente grita. Sexta, né? Segunda, segunda. É. RG, verdade que você quase... Cara. Você quase pegou o elevador sem fim. Quase sempre fechou o paletó, hein? Sempre tem a primeira vez. Fechar o paletó não pode. É pijama de madeira pra RG. Pela primeira vez fui fazer exames. É mesmo? Primeira vez, RG? É, mas sempre tem a primeira vez. Né? Você nunca tinha feito. Não detectaram sangue. E não detectaram sangue nele. Aí tinha tanta cerveja, velho. Ah, tá liberado. Tá liberado, isso aí, tá... Sai, pode sair fora. Você tá bom pra caramba, tá reclamando. Cê... Ah, meu Deus. Você tá bom pra caramba, você tá reclamando o quê aí? Ô, velho. Caramba, hein, velho. Olha aí, mas isso. Mas tá isso, bem, isso, isso. RG? Fala, Manão. Fala, mano. Ô, tudo bem, gente? Boa noite, beleza. Tudo bom? Beleza, mas mano. Aí eu vou fazer uma crítica a você, RG, que é um cara sabido, você é um cara experiente, ele é um cara entendido. Você é um cara esperto. É. RG número 2, quem procura acha, velho. Fazer exame de sangue essas horas da vida, velho, você é louco. Deixa quieto, é igual, mano. É igual, ô Domênico, é igual aquele cara que, por exemplo, os caras falam, ah, mano, você tem pressão alta? Não, só quando eu vou aferir a pressão. Mas, mano... Quando eu vou lá tirar a pressão, RG número 2, tá que tem alta. Agora, se eu não vou tirar, não tá alta. Que se dane, você tem que pensar assim. Não, mas, é um animal. Mas, mano, pera aí. Eu tô com você. Calma, você não deixou eu terminar. É, se ele fez exame de sexo agora... Na sexta-feira, eu saí daqui muito mal. Aí fui pra casa, fiquei muito mal. Aí eu falei, não vou procurar. Aí no sábado... Tava muito mal. Aí dobrou muito mal. Aí falou, agora eu vou. Hein? Aí como eu não tinha comido nada na sexta, comido nada no sábado e muito nada mal... Nada o que, humano? Nada humano. Aí eu peguei e falei assim, vou esperar até domingo. Porra! Isso vai passar. Isso não é nada. Não vou procurar porra nenhuma. Cara, quando chegou no domingo, aí não deu. Aí eu falei, bom, deixa eu procurar só um pouquinho. Aí fui pra lá, fui pro hospital, aí o exame de sangue... Aí eu falei, doutor... Exame de sangue só referente às minhas reclamações, certo? É isso, certo. Mais nada, hein? Só e você não procura mais nada aí. Não deu outra. Batata, não tinha nada, doutor. Ai, zerado. Tá vendo? Mas que bom ter o RG entre nós, ainda aqui no estádio 97. Muito bom, viu? Eu não sei como, porque do jeito que você torce contra, velho. Não, que torço contra, de jeito nenhum, imagina. Ô, seu Bento! Opa, eu tô aqui, vamos lá. Bento! Bem, pai de santo acertou alguma coisa sexta-feira? Né? Acertou tudo. Acertou tudo? Acertou tudo, cacete! Teve um que você não acertou, não! Pai de santo acertou todos! Dois! Aqui, ó! Eu posso falar, tem replay, ele acertou a virada, inclusive. Ah, é. Ele acertou a virada, ele falou, São Paulo vai ganhar de 4-3. Falou, né? Mas nem o Dorival Júnior acertaria. Eu ouvi, é que os caras estão falando aí. O pai de santo não erra uma, velho. É impressionante esse pai de santo. Se tem um 7-1 no mundo. 7-1. Pai de santo é impressionante. Senhor de idade, aí você respeita ele. E olha, ele acertou, se você tá falando mal dele, ele joga uma praga, hein? Não. Vamos falar com o Santos, então, sobre quem sempre deixa por último. Boa. E aí, temos o velho e temos o chefe Benedetti. Boa tarde. Você tenta deixar por último, mas é difícil, né? Ah, difícil. Não é difícil deixar o Santos por último? Cada vez mais. Isso é um insulto? Não, é só uma resposta. Não tento nada aqui. Só uma resposta. Eu não sou corneteiro aqui. Ah, eu não corneto nada nas manchetes, nem no resumo depois. Vamos lá. Mas vamos lá. Hoje eu assisti o jogo, eu tava acompanhando lá, jogo difícil, hein, contra o Grêmio. Jogo bom. Fez um gol lá que ninguém sabe, nem David Braz viu como fez o gol lá. David acharam um gol, né, Regê? David Braz sendo David Braz. E eu tava... Acharam um gol? Como assim? Não, porque eu não tava contra o Santos, foi o primeiro ataque. O Santos foi pra não jogar, né, Regê? Foi o primeiro ataque. No primeiro tempo foi... Achei estranho. Naturalmente. A gente tava conversando mas a gente tava conversando fora do ar na sexta-feira, nós falamos, meu... O Santos, cara, e Grêmio jogam até parecido, com toque de bola rápido, vai ser um jogado. Mas qual foi o meu palpite? Teu palpite foi empate. Então. É. Mas o RG, você sabe o que eu achei estranho do Santos? O Santos, ele ficou os 11 caras atrás da linha da bola o jogo inteiro, cara. Sim. Você viu, você pode perceber pela própria entrevista do Levi. Do Levi, é. Ele reclamou sobre isso, né? Ele falou, jogou pra torcida. Só que eu tenho a plena convicção de que ele foi com esse esquema armado para Porto Alegre. Ah. Ele foi para não perder. É. Inclusive, falou que foi com o esquema armado, o Vieira arregalou os olhos. Arregalei o olho de uma velha da Rua Globo. E bem lembrado... Nada contra você, viu, Marcão? Inclusive, só o Lucas Lima aí reclamou no final do jogo. E bem lembrado, Marcão. Exato. E por que o Lucas Lima reclamou? Porque no jogo anterior... O Levi tinha feito um comentário sobre o Lucas Lima. Disse, o Lucas Lima é um cara que tem que marcar. Ele é ótimo para dar passe, blá, blá, blá, mas ele é um cara que tem que marcar. Ou seja, então o Levi deve estar enquadrando o Lucas Lima. Ó, você vai ficar lá atrás, você vai ajudar, você vai fazer isso. E foi esse o jogo do Santos. E teria dado certo. Com tudo isso, teria dado certo. É. Se nós tivéssemos a velha e boa defesa. Mas, infelizmente, David Braz deixou a desejar. Foi lá, fez o gol, pô. Foi lá e deu. Podia ser 0-0, então. Pra completar aqui. Tá de brincadeira, né, chefe? Você não viu o jogo, viu? Pelo amor de Deus, a falha do David Braz foi bizonha. O Grêmio amassou o Santos, chefe. Tudo bem, mas faz parte. Posso falar uma coisa, RG? Primeiro tempo. Não, o segundo tempo o Grêmio nem conseguiu. Porque ficou todo mundo atrás da bola. Só que primeiro tempo, quem tava lá? Assim? Pode gritar, grita que eu não consigo. Grita aí. Falando isso, você melhorou do resto. Não, o verdadeiro Vanderlei é do seu bem. Fala aí, como é que ele tá? Vanderlei! Aliás, estão roubando por aí. Se esse cara não for pra Copa, já estão roubando, né? Mas então, deixa eu falar, chefe, pra finalizar. O Caju, vocês estavam na esperança de fazer uma grana com ele. Rapaz, ele. Ele é meio... Desculpa, ele é evitava a comparação, mas ele parece o Marcão, meu integrante. Nossa, aqui. O Marcão? É, porque ele, no caso do Marcão, é o braço, né? No caso do Caju... Ele tem uns pinos. Ele tem uma força menor entre uma perna e outra. É verdade, o Caju, coitado. E aí ele também... Não passou no exame? Não, ele tem um problema crônico também no pubis. Então o Lili tá estudando a ver se vai contratar o jogador do Caju. Carro batido lá pro Lili, velho. Mas botaram ele no robô lá no Ciborgue. No Ciborgue? É, ele não foi aprovado nos primeiros exames. Rapaz, o famoso jogador coxinha. Como é que seria? Como é que ele seria na funilaria? Teria que fazer o que se fosse? Aí, ô Vira, é problema na homocinética. É muita massa, né, velho? A bandeja de um lado tá capenga, amarraram com arame. Eu tenho certeza que o chassi tá torto, eu acho que nem o ciborgue dá jeito, acho que entortou a coluna. Mas é uma pena. É complicado. Se esse moleque não puder jogar bola, é uma pena. Ele tem 22 anos. Esse moleque meteu aquele que depois foi pro São Paulo na reserva, que todo mundo fala. Oh, Mena. Não era Mena. Lembra do Mena? Foi que jogou, né? Mas o Mena é ridículo, né? Não, mas o Mena... Bem, né? Mas pra colocar o Mena no banco, RG, basta ter os dois pés, cara. Não, eu sei. Nossa, pra colocar o Mena no banco, que basta ter o banco, eu né? Sei, eu sei. Coloca ele sentado, né? Vocês estão falando? É. Não vai nada. Não, mas vocês estão... Na época, viu? O Almeida era... Vocês estão comentando isso? Tá bem no esporte, depois, viu? Que ele veio pro Santos e não jogou nada. Exato. Depois que ele foi pro São Paulo e não jogou nada. Só que antes dele vir pro Santos, era um cara aí representado e falado, velho. E muito comentado, sim. Como não? Ah, nos grandes ele não jogou bola, né? Ele é lateral, ele é lateral da seleção do Chile, mas, mano, o Mena não joga nada. Mas depois ele se viu que ele não jogava nada. Né, cara? O Chile, muito bem, é como se fosse um time muito bem. Não tem cara de seleção, é um time o Chile. É como um lateral direito que tá. É como um lateral direito que tá aí no São Paulo. Que tem uma pessoa que... Bufa. O Bufa. Ai, o Bufa. É, que é o Chora, mano. É verdade. Falar chora, né? Mas agora, falando chora na concepção real da palavra, as condolências, as lamentações aí pelo filho do Abel, nossa, né? Que coisa mais triste, né, cara? Demais. Ah, e o técnico, da Penapolense também, né, cara? Aquele... Olha... Sem comentário. Final de semana terrível, você viu, cara? Técnico da Penapolense, dois filhos morreram. A esposa morreu também? Não. A esposa, a mãe da esposa e quatro crianças atrás, né? Nossa. Os dois filhos. Tragédia, cara. Um sobrinho e um amiguinho. Você sabe que, assim, o Abel, lamentaríamos fosse qual fosse o técnico. Sim. Mas o Abel, ele passa sempre uma impressão de ser uma pessoa tão do bem, tão gente boa. Né? Pra você ter uma ideia, Sombra, isso que você tá falando tem tudo a ver, que assim, ele era treinador do Internacional no auge do Inter. Ele foi campeão do mundo pelo Inter. Sim. E ainda assim, a torcida do Grêmio sempre teve um baita de um respeito por ele, sempre gostou dele. Ele sempre foi um cara muito legal. Não, assim. Ele é bem quisto. E é um cara muito legal. Ele é bem quisto, por todo mundo. Por todo mundo. Ele é um cara... Mas é aquele... Um dia a gente falou que dificilmente se vê um jogador falando mal do Abel. Ele é o boleirão amigão, cara. Ele é o boleirão amigão. O cara que adquiriu respeito, né? Exatamente. Ele passa a impressão de ser uma pessoa muito legal também. Uma pessoa. Honesta, né? Pô, é triste você ver assim, que nem você vê as matérias dizendo que ele fala assim, pô, eu não sei o que eu vou fazer. Meu, tudo bem, se bem que o presidente Fluminense já disse que ele segue com o time pro próximo jogo. Mas que barra, hein? Não, mas o Sombra, desarruma, inclusive, né? O Abad, aí, o presidente do Fluminense, ele foi. O Abel o consultou a respeito da possibilidade dele estar dirigindo aí o Fluminense na próxima partida. Sim. O presidente do Fluminense, ele também mandou bem demais, porque ele pegou e falou: Abel, falou, Fluminense nesse momento não existe. Falou, Fluminense nesse momento não existe. Falou, você tem que ter o seu tempo e o Fluminense não quer que você queime etapas, você tem que saber qual o momento exato de você voltar e etc e tal. O presidente do Fluminense mandou super bem, o Abad lá falou pra ele, falou, Abel, se preocupe agora com a sua família, eu sei que o momento é delicado, que o momento é difícil, o Fluminense não faz questão nenhuma que você acelere nenhum tipo de processo por causa do Campeonato Brasileiro. O presidente do Fluminense deixou o Abel bem à vontade na situação dele aí, é claro, não daria nem pra pensar de outra forma, né, RG, porque imagina, perder um filho, a ordem natural dos fatos é que o filho enterre o pai, não o pai enterre o filho. Então é uma situação extremamente delicada e nesse momento, quando a gente fala de futebol, a gente tem que até que se surpreender diante de uma situação como essa, porque a gente vê tanta ganância, tanta gente mesquinha que só pensa no próprio rabo, mas o presidente do Fluminense foi totalmente solidário ao Abel nesse momento aí triste, doloroso, como o Sombra falou, colocando o Fluminense em segundo plano. Ele falou, Abel, fica tranquilo, falou, você tem que voltar no momento que você achar oportuno, se você quiser voltar. É isso, mandou super bem. Isso desarruma e quebra qualquer um, né, mano? Porque quando você está se preparando para perder um ente querido diante de uma doença grave, de um tempo que você sabe que não vai conseguir reverter, é uma situação. Agora, diante da maneira como foi, pô, nossa. Muito triste, muito triste. Não tem, preparado não tem nem o que comentar. E falando em doença grave, RG, também as condolências aí pro Léo Lima, né? A esposa dele faleceu. Também de morreu. Também. Caramba, hein? Né? Final de semana pesado. Foi muito pesado. É isso aí. Estádio 97 vai falar agora do Banco 24 Horas. A gente nunca tem certeza do nosso saldo, na verdade. Então eu tenho uma dica pra você. Se liga, passe no Banco 24 Horas que tem no seu caminho e que você não paga nada mais pra usar. Aí você tira seu saldo ou extrato e fica sabendo na hora se dá pra sacar, fazer aquela comprinha extra, tomar um lanche, pegar um cineminha. Lembre-se, o Banco 24 Horas está no pacote de serviços do seu banco. Então, além de não pagar nada a mais para usar, você agiliza a sua vida e sobra mais tempo para fazer o que mais gosta. Vai lá, aproveite e use o Banco 24 Horas. Tem sempre um pertinho de você. Esse é o Estádio 97, da Energia 97. Também dando as boas-vindas ao Buscapé, né, Dodô? Vamos falar do Buscapé? Vamos falar do Buscapé, que busca. Voltou conosco, não é verdade? É. E olha, agora uma novidade para você aproveitar direto, todo dia. Sabe o Buscapé? Sim. Onde todo mundo pesquisa e compra preços direto, sabe? Claro. Então, agora você vai poder dar um busca e comprar direto do Buscapé também. E por que direto é melhor? Porque direto, além de ter mais economia, tem mais segurança. Compare e compre de tudo no Buscapé e garanta até R$5.000 de proteção se acontecer algum imprevisto com sua compra, tá bom? Descubra o novo Buscapé. Compare e compre direto. Economize direto. Deixa eu mandar um abraço aqui, aproveitando, né? Mandando um abraço aqui pro pessoal que tá chegando do Buscapé. O Vicente Rezende. Boa. É, o VIP, né, de marketing. O Sandoval Martins, CEO lá. Ah. E pra toda a galera do Buscapé. É, meus amigos, Buscapé de volta é Buscapé! Muito bem, é isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Calma. Só foi o Santos, por enquanto. Tem todos os outros aí. Oferecimento de McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece Extra Gol, beba com moderação, Bento. É tricolor. Porra, seu Bento. Rapaz, peguei me gritando. Acabou, é tetra, é tetra. O quê, hein? Meu Deus! Que é aquilo, hein? Que vitória, hein? A batalha do Engenhão. Merece DVD. Nossa, cara. Paulada no Vieira agora, hein? Foi um jogo épico, no Vieira, cara. Mano, como é que é? Aqui é São Paulo. O Hernanes é uma figura, né, cara? Dentro de campo, então, nem se fala. Doidão. O cara tá louco. Comandou ali a virada. O cara parecia que estava jogando já há seis anos, já não tinha nem saído do São Paulo. Caiu como uma luva. Primeiro lá. Jogo. Tem estrela ou não tem, seu Beto? Fala a verdade. Que estrela, hein? Que estrela, que estrela. Hernanes. E deu aquele alívio, né? Aliviado agora, torcedor São Paulino. Lógico, subiu, foram mais de 3 posições, né, só? Na tabela. Esse é um quinto, tá bem lá. É, então. 19 pontos. Já vai pegar o Curitiba. Pega o Curitiba agora no Morumbi. Assim, calma. É. É assim, tudo bem. Fala assim, tava em 18º, vai pra 15º, ok. Mas a pontuação, ela é super espremida. O São Paulo... Se tirando os dois últimos, né, Sônia? Os dois últimos já estão... Tirando os dois últimos, assim, mas... saco, né? Olha, o São Paulo, ele tá com 19, e quem tá na zona, o primeiro, o Atlético Paranaense, tem 17. Que joga hoje. Que joga hoje, acredito, não deve ter um bom resultado. Mas vamos lá. Mesmo que ganhe, o São Paulo continua fora da zona. 16º. Sim. Agora, gente, o São Paulo, da zona de Libertadores, o São Paulo está a 9 pontos. 8 pontos. Uhum. 8 pontos da zona do Libertadores. Mesmo ponto do Grêmio pro Corinthians. É a mesma pontuação. É a mesma pontuação. Do décimo, que é o Galo, pro São Paulo, são 4 pontos. Tá tudo muito... 4 pontos espremidinho. Não é muito, não. Aí já é. Tudo muito espremidinho. É verdade. E aí, agora, tem o que mais, seu bem? Mas, ô Sombra, tem dois aí que já foram, né? Tá com cara aí, né? Tá tem com 12 cara, pontos, né? Não é isso? 12 e 13. Vitória 12 e 13. E... 12 e 13? Ah, difícil. Tá difícil. Já foram. Porque, olha, 12 pra 17 já abriu aí. Cara, né? A Vitória bateu na trave ano passado e não fez nada pra melhorar esse ano. Agora o... Tá pensando na formação. Pior que o Avaí, velho, Vitória. Impressionante, né? Impressionante. O Dorival, que agora do meio pra frente, hoje procurando qual... O time vai colocar, né? Quarta-feira contra o Curitiba, várias opções. É quarta? Marcos Guilherme entrou bem. Quinta-feira no Morumbi, né? Quinta-feira no Morumbi contra o Curitiba. Tá vendo aí qual as opções. Quinta-feira com o repórter Tetinha na boca do estádio lá. Repórter Tetinha? Cobrindo a chegada do público. Ó, que legal. É, aqui a gente cobre a chegada do clube, do torcedor. Do torcedor, Não é do time. Tá, posso falar, não tá legal, viu? 7:30. Vai por mim, velho. Tá. Tua voz também. É que ele fez tá assim, ruim. Você viu que ele deu uma gaiteada? Ele fez assim, ó. Aqui a gente cobre a chegada do clube. Clube! Meio gaúcho, né? Não, gaúcho não fala tá assim. Tá meio gringo. Tô escutando aqui do meu lado. Sobra aí, Marcão, tá por ruim, favor. Né? É, deixa pro Marcão comentar. Só complementando o que você falou aí, o Sorbento. O melhor jogo da rodada, velho. Melhor jogo da rodada. Foi mesmo. Eu acho que foi o melhor jogo do campeonato. Esse é o jogo, Domênico Gato, que quando o São Paulo tiver ela classificado pra Libertadores no final do ano, se Deus quiser. Mas vamos estar lembrando desse jogo épico lá no Engenhão. Épico. Libertadores? Gente, tem momento fanfarrão, Dudu? Não tem como. Momento cadê o momento fanfarrão? Não tem como. Momento fanfarrão não, senhor. Mano. Peraí. Libertadores? Mas peraí, se o Vieira aqui disser que ele pode ser campeão, ninguém pediu o momento fanfarrão. É. Qual o problema que tem? É a mesma distância. Diferente, né? O Grêmio, pô. Como assim é diferente? Diferente, ponto, eu concordo. Mas o Grêmio não tem ninguém no meio, cara. Contra o Corinthians. O São Paulo tem 40 clubes atrás. Tem 888 clubes. Pô, no meio. O Grêmio só precisa ganhar de um clube, né? Essa é a diferença. Mas no campeonato de pontos corridos, o Grêmio só precisa ganhar. Você tem a luta é contra uma pontuação. Não, mas hoje a sua luta é contra um ponto tal. O nosso é que. Os caras estão olhando do lado do copo cheio, velho. Os caras estão numa fase. Olha hoje, a fase. Que fase. Os caras meteram 4 no Botafogo, eles estão numa fase que eles só olham o copo cheio. Eles têm que tirar 10 pontos e os outros estão no meio e não precisam fazer nenhum. Que fase. Mas vocês estão esquecendo. Qual foi o clube aqui que tirou 11 pontos do primeiro colocado em certa época? Mas aí não tinha camisa, né? Em que posição vocês estavam quando vocês tiraram? Segundo? Terceiro? Tem uma outra matemática. Acho que era quarto. Tem uma outra cara, eu vejo vocês discutindo aí, fazendo continha, um pontinho a mais, um pontinho a menos. Eu gosto de fartura, é por isso que meu time tá 8 pontos à frente do segundo colocado. Os caras estão fazendo continha aí. Ô, Domênico, os caras estão fazendo continha aí, velho. Ai, porque se eu somar mais um pontinho, eu vou ganhar mais uma posição. Vai pro inferno, vai pro inferno. Mas essa fartura do rapaz é por culpa de quem? Nossa. Não é por capricho e nem capacidade por do Corinthians. Incompetência do Corinthians. Não, é do Santos. Não, vou te explicar. Eu explico. Meu time jorrou no seu, jorrou no São Paulo, jorrou no Palmeiras, os últimos, todo mundo aí. Pega os últimos 15 pontos disputados, quantos vocês ganharam? Nossa. Então deixa eu falar pra você, Regi, acho que você tá muito informado. Responde. Peraí. Não são as manchetes do Corinthians agora. Responde. Em 5 partidas. Ô, cidadão, você tá se baseando em 5 partidas, você tá de brincadeira. Os outros 41 pontos do Corinthians. Não, eu tô querendo dizer que se não fosse a incapacidade de Santos, Palmeiras e Grêmio, essa diferença você não estaria cantando de galo. É só isso. O Corinthians está se poupando. O Corinthians está se poupando para jogar Copa Sul-Americana. Aí é se poupar. O Corinthians está poupando o elenco aí no Campeonato Brasileiro. O Corinthians está 18 voltas à frente do segundo colocado. Mas fala do tricolor. Fala do seu time aí na hora certa, mano. Dá uma segurada aí. Fala do teu time, que teu time. Então, parabéns mais uma vez aí ao senhor Dorival Júnior, que não tem medo de mexer no time. Mais uma vez sacou um volante pra colocar um meio atacante no caso do Pérez. Você viu o homem? Guilherme. Você viu? A mensagem do Marcão quando acabou o jogo. Falei, Vieira, pensei que tinha que tirar o Rogério. Tinha que ter um treinador de verdade. Não mandei, mas poderia ser isso aí. Mas pensei. Mas nós comentamos. Nós comentamos sexta-feira aqui que ia fazer um baita meio de campo. Com certeza. Se os caras estivessem jogando. Hernani, esses caras aí, olha. Com certeza. E o Dorival, ele não tem medo de ir pra cima pra tentar ganhar o jogo. Contra o Grêmio já. Quando o São Paulo empatou, ele já estava com a substituição, ele já estava com o Gilberto na beirada do campo. E se fosse outros treinadores aí, teria mandado o cara voltar. Ele não, ele sacou o Bruno do time, colocou o Marcinho na lateral e colocou o Gilberto. Oi? No tempo certinho, hein, velho? Ontem também, a mesma coisa. Ele sábado. Sábado. Tá emocionado, uma puta goleada dessa, de pô. De sexta pra sábado ele não dormiu. É, pô. Entendeu? Ele só foi dormir sábado à tarde. Ficou gritando na janela. Olha, o Marcão, como ele costuma dizer que é o fim de semana dele, não dorme mesmo, né? Nossa, velho, ele contou as histórias na sexta-feira. Sexta tava lá de novo, hein? Deu um sombra e o bar, saímos da rádio aqui, velho. Foi uma hora de Estádio 97, pós-Estádio 97, nossa, com histórias fantásticas. O meio de sexta-feira do Estádio 97. Não meio pode contar no devia, ar, né? Você devia ter ido, não. RG. Lá o ar-condicionado no talo, bombando, você ia tá bom lá. Nossa, aí eu não ia nem comemorar, Marcão. Mas enfim, mais uma vez, obrigado, Dorival Júnior. Que estrela do Hernanes, que estrela do Marcos Guilherme. Estrear já com 2 gols, moleque. O Marcos Guilherme tem 1,5 metros, fez gol de cabeça, mano. A sorte tá virando, rapaziada. É. Vamos, São Paulo. A sorte tá virando tanto pra vocês, cara, que até quando o Renan Ribeiro falha... Ele falhou. E outra. Mas peraí. Eu tô ouvindo aqui. Parabéns, Hernanes. Parabéns, ouvindo. Marcos Guilherme. Obrigado, Dorival. O cara que chegou agora no Brasil. O cara que tava morando, por exemplo, na Nicarágua. Certo. O cara chegou agora. Entendi. O São Paulo foi campeão ontem? Não. O só ganhou do Botafogo. Foi sábado. O só ganhou do Botafogo. Tá lutando pra sair do rebaixamento. Olha o discurso. Olha o discurso, Domênico Gato. Não, eu não sei se eu tô pessimista demais. Mas é o que tem pros caras, mano. Não, você tá falando, Domênico. O cara que desembarcou agora no aeroporto internacional em Guarulhos e ligou o rádio agora e falou, pô, São Paulo, por esse discurso desse cidadão aí, foi campeão agora. Ô, mano. Ganhou o Mundial. Tá de brincadeira, vocês ganham do Botafogo. Não, mas independente de ganhar do Botafogo, fala um jogo tão emocionante do Corinthians esse ano. Você é louco, todos. Aonde? Todos. É aquele joguinho morno, velho, nota 5. Assiste o jogo do Corinthians, é bom pra dormir. Legal é o teu, que tá na zona de rebaixamento ali, muito próximo dela. Mas já é um F5 aí que saiu já. Mas infelizmente, é o que temos hoje, é isso, né? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Ficamos felizes sim, porque é um passo para evitar o ridículo que alguns times já passaram na sua história. Lá. Não, mano, baixa a bola, porque aí os Corinthians caras e o Palmeiras. Você tá vendo? Eu não sei, agora não vem nem cabeça, não sei nem quem caiu, mas assim, Paulista, rapaz. Como cair é ridículo, então assim, eu não sei nem de quem estão falando. Tá vendo? Agora, cair é ridículo, de fato, no brasileiro é ridículo, imagina no paulista. É, imagina, por isso que nós evitamos vocês de cair, né? Caiu. Meu time não caiu no Paulista. Por causa do grafite. Por causa do São Paulo. O meu time já caiu no Paulista, o meu não. Caiu. Mas vamos lá. Não, só não vai começar com aquela porra de nós ajudamos vocês, hein? Vai vir as barricas. Isso, das barricas. Isso, o bar vai vir com o nome dele. Isso não me atinge. Seu Bento. É, agora, esse jogo do sábado. Ai, não tem o que falar. Foi não tem, um não dos 10 jogos. Um top 10 de jogos emocionantes da história do São Paulo. Você fala assim, pô, mas emocionante que ponto? Porque, eu vou te falar, às vezes você ganha um título, e o título, é lógico, ele vai te dar a emoção do título. Óbvio. Mas você tem razão, não dá. Mas o jogo do sábado, pelas circunstâncias, por tudo que envolve... É pelo que aconteceu. Pelo que aconteceu. Porque até os 38 do segundo tempo, o São Paulo perdia por 3-1, gente. Exatamente. O problema é a circunstância. Porque você fala assim, a 4-3, pô, jogão e tal. Mas a circunstância de como foi construída a virada. Aí é que tá a diferença. Essa é a 38 diferença. Do segundo tempo, você tá tomando de 3-1. Você foi louco nesse jogo, Domingo? E não é, Sombra, e tem um detalhe que piora a coisa, Marcão. O Renan falhou, acho que em dois gols, eu o Renan falhou. Né? Falhou no segundo, no segundo gol, foi acho que foi dois, né, acho que frango. Não, frango. Um foi frango, o outro acho que ele falhou. É. Então, assim, ninguém goleiro falhando, Sombra, 3-1 pro adversário. Ninguém São Paulo na zona do rebaixamento. Cuefa perdeu o pênalti. Perdeu o pênalti. A circunstância que se criou, a virada, é que leva o talvez a ser um dos melhores jogos do São Paulo. Não, e todos os você sabe o que? Você entendeu? Como é que porque assim, nego fala, não, mas pô. Eu não vou dizer assim, um dos melhores, mas um dos mais emocionantes da história. Posso falar eu vou te falar uma coisa, muito parelho a um jogo que eu lembro que o Botafogo do Rio, em 81. Também outro jogo que não levou a título. O São Paulo perdeu do Botafogo no Rio. Voltou no Morumbi. O empate era do Botafogo. O empate era... Em 1981, São Paulo tinha um time magnífico. De Serginho, de Renato, de Mário Sérgio. Era um timaço mesmo. Paulo César, Oscar, Dario Pereira. Era uma monstruosidade. Depois foi jogar a final com o Grêmio e perdeu a final do Brasileiro pro Grêmio. E o São Paulo... Gol do Baltazar, né? Gol do Baltazar. Baltazar. Aí, São Paulo e Botafogo. O mesmo de Botafogo. É o mesmo Botafogo. São Paulo e Botafogo no Morumbi. Morumbi com mais de 100 mil pessoas. Era um absurdo na época. Era uma beleza. Aí, 2-0 pro Botafogo. O Botafogo Lacra. Abre 2-0. O São Paulo só iria pra final se fizesse 3. E o São Paulo virou no segundo tempo fazendo 3, cara. Quem fez gol, você lembra, não? O Everton fez um, o Zé Sérgio fez outro e o Serginho Chulapa fez o primeiro de pênalti. Vou te falar uma coisa. E quem comparava esse é então o título do Brasileiro de 86, no finalzinho da prorrogação, que o Careca fez o gol e levou para os pênaltis contra também. O Guarani lá? Eu vou te falar, olha, esse jogo do sábado. Fala, não, mas teve lá, pô, primeira Libertadores, claro. Primeiro Mundial, segundo Mundial. Eu entendo. Tudo isso foi muito emocionante. É diferente. O contexto do jogo só é diferente, gente. Mas aí esquecer, tá falando de... Esquecer que tá de título... Eu não tô nem me colocando... Eu falo assim, o jogo pelo jogo. O jogo pelo jogo. Não pela conquista que ele promoveu. É. O jogo pelo jogo é a circunstância do jogo. Eu vou te falar, acho que é top 5 aí. Cara, fácil. Ô Marcão, eu vou falar um negócio, cara. Foi o jogo do campeonato, gente. O São Paulo tava perdendo de 2-1. Tem que falar. E aí o São Paulo começou a amassar o Botafogo, cara. E jogando bem. E começou a amassar. Eu levantei, cara. Segundo tempo, pegar... jogando bem pro segundo tempo, né? O primeiro tava meio... Eu fui pegar o negócio, quando eu ouvi o gol, falei, puta, o São Paulo empatou. Tinha certeza, cara. Aí eu voltei, fui Botafogo olhar 3-1. Eu falei, acabou o jogo. Já foi pro saco. Acabou. Foi pro saco. Com relação ao Cueva aí que você tava falando, Sombra, eu achei até que ele fez um bom jogo. Ele deu um passe pro gol, fez o gol dele também. Cresceu com o Hernanes. Time tem que ter 2 meias. Então, viu, seu Rogério? Time tem que ter 2 meias, né? Viu, seu Rogério Ceni e Ceni Zé? Perdeu o pênalti, né? Mas ele jogou bem, sim. Então, mas eu recebi muitas críticas, inclusive nas redes sociais, a galera pegando no pé do Cueva. Gente, agora é hora de apoiar, porque os caras... Tudo bem, eu até acho que ele bateu o pênalti de forma meio displicente. Se o Gatito acertasse o lado como ele acertou, com a força que o Cueva bateu, ficava fácil pra defender. Não, e o pênalti ridículo que não foi. É. Eu acho que ele ficou com vergonha de fazer o gol. Achei que não foi. Ele ficou até com vergonha de fazer o gol. Não, mas realmente não foi. Foi um absurdo. O Rodrigo Caio chegou pra ele e falou assim, perde. Eu na hora só não fiquei tão puto. Fiquei puto, mas não só fiquei mais puto. Porque eu falei, também não tinha sido nem pênalti. Olha, Sombra. É mesmo, chefe, o Rodrigo Caio falou pra não fazer o gol. Parece que mandou, falou, não faz não, que não foi. Ah, sabão, você. É verdade, meu. Olha, o Thiago Chinzato lá, da Paris Vegas, mandou uma mensagem, que é São Paulo e no roxo, né? Falou que o São Paulo, ele pode estar até menos pontos da Libertadores. Porque, ó, falou aqui, ó, esse G6 pode virar G7 até G8. Ah, sim, depende porque campeão da Copa do Brasil. Se o Grêmio ou o Flamengo, que estão lá hoje, Sul-Americana, ganharem a Copa do Brasil, abre mais uma vaga. A Copa Sul-Americana tem o Corinthians, o Flamengo e o Sport, que estão na frente ali. Se um deles ganhar, pode abrir uma vaga. Verdade. Fora o Palmeiras ou o Grêmio... Ou o Santos, que disputam Libertadores, que podem ganhar Libertadores, também pode abrir uma vaga. Olha, provavelmente... Esse G6... Olha, Sombra, eu não queria falar provavelmente, nada, provavelmente ele pode virar um G7 e G8. Eu vou te dar uma notícia boa, então. É, porque o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Eu já tô cantando... O Grêmio vai levar essa Copa do Brasil. O primeiro jogo já hoje. A Liberta é nossa, então. Deixa com nós. Pode comemorar, porque vocês vão lutar pelo G7. Porque o Imortal vai levar essa bagagem. Liberta, não, deixa com nós, né? Mas vou falar. Pode ganhar. Pode vou falar um negócio. Obrigado, Mirinha. Vamos nós. Pra nós é bom abrir esse monte de vaga aí, porque afinal de contas, esse ano aí pra nós tá osso. Mas acima. Pô, praticamente quem não cai no Campeonato Brasileiro vai pra Libertadores, né, mano? Oh, ajuda, é verdade, Magão. G8, oh, pra... cara. É verdade. Quem, cara, né? Oh, se não vai pra Libertadores, cai, né? Tem time. É 8-800. Tem time que com 8 vagas, né? Não foi, não, hein? Eu acho legal você ter até mesmo. Como assim, RG? Que isso? Que pancada que você deu aí. Deu uma porrada no mano aí. Não foram. Então. Então, mas às vezes ir e passar vergonha é melhor não ir mesmo. Ah, pronto. Tem time que é assim, né? Mas você vai jantar no fazano. Enquanto não, sou invicto. Vai passar vergonha. Tô jogando. Por enquanto, sou invicto. Por enquanto. Vamos ver até quando. Por isso, vamos ver. Saíram as chaves da Copa do Brasil. Atenção. Fala aí. Jogos de ida. Só jogão, hein? Meu Deus do céu. Jogo de ida. Botafogo e Flamengo lá em... Puta, clássico. Nossa. Botafogo. E Nilton Santos. Rapaz, lá em São Paulo. Clássico. Não tem que mudar o nome pra Morumbi 2 lá, Morumbi Carioca. Baba pro Flamengo, que baba. Que engenhão, vira pra Morumbi Carioca. Não, baba não. Aquele lugar é nosso. É clássico, hein? Opa, peraí, Flamengo e Botafogo vai dar é clássico. Vai dar Botafogo. Botafogo joga mais bola. Clássico é clássico, gente. Vai dar Botafogo. E o Grêmio recebe o Cruzeiro. Sim. Tá primeiro pro... jogo. E os dois é os que tem tá mais Grêmio, Copa do Brasil. É. O Grêmio parece que tem 5 e o Grêmio Cruzeiro tem 4. Então tá definido. Quem joga em casa quem joga a final... Quem joga em casa... O Grêmio joga, quem joga em casa, casa primeiro. O Botafogo recebe o Flamengo, o Grêmio recebe o Cruzeiro. Grêmio. Segundo jogo, jogo de volta. Flamengo e Botafogo na Ilha do Urubu. Cruzeiro e Grêmio no Mineirão. Boa. Decide Botafogo e jogo Grêmio. Jogo bom, hein? Jogo bom aí. Eu acho que só aí vai dar Flamengo e Grêmio. Eu acho que dá Botafogo e Grêmio. Cara, olha, eu final, não sei, mas o que vier nós vamos traçar, viu? Ia ser nós com vocês, hein, Vieira? Ia ser um jogo mais legal, por pouco, cara. Não deu Palmeiras e Grêmio. Por pouco. Agora eu quero falar com você que vai fazer ou renovar o seguro do seu carro. Seu carro é valioso, não é? Mas com certeza seu tempo é mais valioso ainda. Até porque foi aproveitando o seu tempo que você comprou o carro. Então, faça o seguro do seu carro com a HDI. Em caso de batida, é só passar no HDI Bate Pronto. um centro de atendimento que libera em poucos minutos o conserto do seu carro. Por que perder dias esperando o vistoriador passar na oficina para liberar o conserto? Com a HDI você tem seu carro de volta em menos tempo. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor, Bento. Vamos agora o Corinthians. Ah, Coringão, Coringão. Peraí, ô, Ti, vocês têm a cara de pau de falar Ti. Deixa nós, velho. Vamos colher cenoura com bumbum, rapaz. Ô, que é o juiz, o juiz. O Corinthians hoje, Bento, peraí, eu vi Ti. Não querer passar teus hobbies pra nós não, mano. Ó, o Coringão tem 41 pontos no Campeonato Brasileiro, em 17 jogos, tem um aproveitamento superior a 80% e tô ouvindo o Ti. Ô, mano. Se enxerga, rapaziada, se enxerga. Não, ô, mano, eu não falei Ti, não. O que, ô, mano, o que faltou pra esfregar na cara do Flamengo, véio, igual o Santos? Mas o que faltou? A decência da arbitragem. Ah, nesse quesito, eu quero concordar plenamente, plenamente com você. Um já não se fazem mais juízes como antigamente, né? Um absurdo a anulação daquele gol lá, velho. Tem o... É evidente, RG, porque se vira o primeiro tempo 2-0, é caixão lacrado, velho. Um abraço. Mas, ô, mano... BO, velho. Mas, ô, mano... Um abraço pro Gaiteiro. Erro de arbitragem contra o Corinthians não é roubo, mano. É reembolso, velho. Porque... sensacional. Se foram ajudados, velho. Olha, sensacional, hein? Eu só falo porque tá no G5 aqui, a respeito do futebol. Você tá lá embaixo, aí você fecha, ó. Fecha a janelinha aqui. Ô, mano. Quando você... Não, eu vou abrir um pouco mais de margem pra ele poder falar aqui. Quando você chegar pelo menos na primeira página da classificação, aí você fala comigo. Eu sou, mano, mas eu sei que... Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu acho que eu vou embora do país. Porque, por quê, Domênico? Porque sim, a insegurança tá tão feia, tão vai feia... Não, Domênico. Que roubaram até o Corinthians, velho. Você tá de brincadeira. Aí não dá. Aí a gente tem que repensar na coisa, entendeu? Ô, Domênico. É a primeira vez. Inclusive, nesse campeonato brasileiro aqui, fora os jogos que o Corinthians ele venceu, e mesmo assim foi prejudicado pela arbitragem, se a gente parar pra analisar, no final da partida contra o Curitiba, jogando lá no Paraná, o jogo que empatou 0-0, o Corinthians ele fez um gol legítimo também, gol do jogo que foi anulado pela arbitragem. Sim. E agora contra o Flamengo, na boa, uma partida difícil, eu já vou chegar no ponto que o Corinthians não jogou bola no segundo tempo, que é uma verdade também, mas não dá pra aliviar pra arbitragem não. Porque um lance pavoroso, bizonho desse daí, porque existem erros. Por exemplo, esse contra o Coritiba era um lance difícil, por mais que o jogador do Corinthians estivesse em posição legal, mas é um lance ali que você tá falando a respeito aí de 40 centímetros, um metro, vai que seja um metro. Um metro, vamos colocar essa base aí como uma margem de erro. Cara, errou um lance que tem mais de um metro entre o defensor e o atacante... Na boa, cara. Ou então a bola e o atacante, que no caso de ontem aí, independentemente do posicionamento da zaga do Flamengo, o Jô tava atrás da linha da bola. Cara, a gente tá falando de uma distância de mais de 3 metros. A Fox fez um tiratema lá, deu 3,30 metros, cara. É muita coisa, né? Então, mano, pode falar um negócio, cara. Foi bizonho. O lance foi tão amador, cara. Temos ali praticamente aí dois corpos no chão, cara. Não, esse lance foi tão amador, cara. Porque assim, ó, todo mundo sempre olha... O último zagueiro do atacante, né? Todo mundo tem a mania de ver o lance do impedimento assim. A referência. Só que nesse caso, cara, era a bola, cara. É, atrás da linha, né? Meu, olha, o cara passou pra trás. Não tinha nada a ver. O primeiro lance, ele acertou na hora do lançamento pro Maicon. Ele não marcou, né? Era um lance, né, ali fácil. Era um lance mais fácil aí, talvez, ali pra que ele pudesse, teoricamente, errar. Porque você pega e fala, é um lance ali que o jogador do Corinthians, ele tá atrás ali do defensor do Flamengo. Mas se ele quisesse marcar um impedimento ali, tem cara que erra sim. Seria um lance bizonho. Porque é o movimento mas não de saída bizonho e tal. Quanto esse. Não, esse porque foi bizonho, o Jô, ele tá totalmente atrás, cara. 3 metros é muita coisa. Foi reflexo, mano, com delay, mano. Mas é por isso que eu falo. Tem que ter a tecnologia, velho. Claro. E um lance desse, né? Acabou. É gol e acabou. Não tem conversa. Mas o cara também tem que enquanto não tiver esse negócio da tecnologia em favor do futebol, nós vamos ter lances mais bizonhos ainda. Tem que acabar com essa palhaçada, velho. É engraçado que concordo nesse contigo jogo com relação à tecnologia. Né, mano? Porque, pô... Eu concordo contigo com relação à tecnologia, mas, ô, Domênico, a tecnologia, ela tem que servir pra um lance capital e que seja de difícil interpretação. Ele anulou, Domênico, velho. Mas se anulou, lance, tem que não, ter. Não, mas pera. Eu concordo com vocês, a tecnologia tá aí pra ajudar o esporte, etc e tal. Eu era contrário à ideia, mas diante de tantos erros bizonhos e bizarros, eu sou a favor. Mudei radicalmente meu ponto de vista e hoje eu sou a favor da tecnologia. Mas, Domênico, a tecnologia ela tem que ser utilizada em lances que são realmente difíceis à interpretação para que o juiz ele possa ter, por exemplo, esse jogo do Flamengo e Santos. Todo mundo viu na câmera lenta depois, a imagem por trás, que não foi pênalti. não foi pênalti. Mas é um lance difícil. Na primeira imagem que eu vi, eu pênalti. Daria o pênalti. Eu falei, pênalti. Daria o pênalti. Então, é um lance difícil. É um lance de interpretação que a tecnologia poderia auxiliar. Mas o lance de ontem, Domênico, a gente está se referindo a uma distância de 3 metros. É claro, a tecnologia repararia esse erro. Mas, Domênico, aí é falta de qualidade também do Bandeira. Claro, mas não dá. Aí é de escola de arbitragem, velho. É abissal, bem, cara. É absurdo. Mas se tivesse tecnologia, não tinha isso aí. Mas se tivesse, é isso que eu tô falando. Aprende no primeiro dia de aula da arbitragem. Você tem a tecnologia, não, recorre à tecnologia, entendeu, mano? Não, não, eu concordo. Eu sei que mas é que tá, você Domênico, falou. Não deveria, né? Lance tão simples, né? Esse tipo de lance, Domênico Gato, um orangotango bem treinado, o cara acertaria o impedimento. Mota não conseguiria, não. Mas os caras não conseguem. Não, não é bem treinado. Então, o negócio é o seguinte, com relação aí à arbitragem, eu não vou ficar me atendo somente a isso, por mais que tenha sido um erro crasso por parte do Bandeira. Já tava 1-0, mano? Eu não lembro. Não, tá 0-0. Aquele lance foi com uns 12 minutos aí do primeiro tempo, o Corinthians ele abriu o placar aí com 21 no gol que foi válido. Mas, independente de qualquer coisa, esse Bandeira ele não pode voltar a apitar, cara. Ele inclusive, foi afastado hoje, faria. Mano. O Detran, não, apitar é o de menos. Porque esse cara aí pode estar colocando pessoas em risco. Atenção, Detran. Esse cara, se tiver habilitação, vamos pegar o nome dele, vou pegar o nome dele já aqui, vou passar no ar. Pablo de Oliveira. Não, é verdade. Esse cara, ele tem que estar, Bento, apitando. Ele tem que estar ali com o cão guia do lado. Ele tem que estar com o cão guia do lado. A bandeira dele tem que ter guiso também, porque na boa, cara. É um jumento, velho. É complicado, velho. É complicado. Ô, mano, esse cara, ele pode comprometer a campanha de um time no campeonato. Repito aqui, o Corinthians ele foi prejudicado contra o Curitiba também, mas existem erros. Esse tipo de erro ontem é um erro inaceitável. É inaceitável, porque a gente não tá falando de uma distância aqui de 30 centímetros, de 50 centímetros. Pô, a gente tá falando de 3 metros de diferença. Ô, mano... Agora falando do jogo, diga. Eu entendo a sua frustração, tudo aí. Assim, ó, o São Paulo com o Rogério Ceni, o Rogério já falhou, o Marcão também no Palmeiras já falhou. É difícil quando um ídolo da gente falha, velho. Ah, o ídolo! Ah, entendi. Entendi. Todo mundo riu. Ah, eu achei que foi boa, hein? Eu tô urinando na roupa. Que isso, mano. Então, ô Domênico, deixando a parte da arbitragem de lado, por exemplo, pra quem, inclusive o seu Alexandre Oliveira, que coitado, pega no pé do Romero pra caramba aí, fala, porque o Romero isso e aquilo. Ontem, Domênico Gato, todo mundo viu que as principais jogadas do Flamengo foram pelo lado direito ali nos pés do Berril. Que inclusive estava jogando nas costas do Guilherme Arana, que ficou sobrecarregado. Se você tem um jogador aí como o Romero, que as pessoas gostam de querer menosprezar e falar, pô, o Romero é isso, o Romero é aquilo. O Romero é um cara que dá um combate defensivo, inclusive não deixa o lateral ficar sobrecarregado como aconteceu ontem. Mas independente disso, ô Bento, só queria fazer uma crítica aqui também, porque o Corinthians ele confia demais no seu sistema defensivo. E de fato tem que confiar, porque a zaga do Corinthians é uma das menos vazadas do Campeonato Brasileiro. Aliás, é a menos vazada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians até agora, em 17 jogos, só tomou 8 gols. É uma quantidade bem pequena. Acho que temos que valorizar isso daqui. É muito pouco. Mas o fato do Corinthians ter tomado poucos gols e o time confiar na zaga, não quer dizer que você tenha que abdicar do jogo. O time do Corinthians, em diversas oportunidades, ele já pecou por isso e parece que não aprendeu. Por exemplo, aquele último jogo na Arena Corinthians aí contra o Atlético Paranaense, que o Corinthians ele conseguiu, ele saiu perdendo, conseguiu a virada, poderia ter matado o jogo e começou a rifar a bola, começou a dar bola no pé do Atlético Paranaense. O Corinthians foi lá e cedeu o empate para os caras. Em outros jogos também que o Corinthians já teve também nesse Campeonato Brasileiro, por exemplo, contra o Grêmio, por mais que seja um adversário difícil, jogando em Porto Alegre, o Corinthians conseguiu uma vitória lá, mas correu um risco desnecessário, assim como correu em outros jogos também. O Corinthians ele tem que, quando faz o resultado, por mais que ele tenha como característica jogar em contra-ataque, tem que partir pra cima do adversário e tentar matar o jogo, como se fosse numa luta de boxe. Se acertou um soco no queixo, vai pra cima e nocauteia. Você não pode deixar o cara ir pro corner, respirar e ganhar fôlego novamente pra luta. O Corinthians ele tem que partir pra cima e tentar finalizar a partida. Não pode ficar, ai, a minha principal característica agora é o contra-ataque, eu vou dar a bola no pé do adversário, porque o Flamengo ele tem qualidade. Por mais que o Flamengo não vive um bom momento, você tem jogadores ali como Everton Ribeiro, como Diego. Time é bom. Você tem Berril, você tem esse Vinícius Júnior, você tem Guerreiro. Você tem uma série de jogadores que podem fazer a diferença. Então, quando você deixa esse time ressuscitar dentro do jogo e gostar da partida, você corre o risco que o Corinthians correu ontem. Correu mesmo. O Corinthians ontem, Domênico Gato, foi o pior jogo, né? Em termos de pressão. Porque não, o Corinthians até agora não tinha sofrido a pressão que sofreu. O Corinthians, quando tomou o gol de empate, só tava Flamengo na partida. Teve um lance no pé do Diego, ridículo, que ele desperdiçou. Era pra ganhar o jogo ali. Nossa, se é o Romero, se o Corinthians tomou um gol, não teria força, talvez, aí pra empatar a partida. Não teria força pra empatar a partida. E quase fez o gol com o Jô no final, hein, mano. Uma partida, já vou chegar lá. É, uma partida que tava totalmente administrada. O Corinthians acabou abdicando do jogo, porque o primeiro tempo, por mais que o Flamengo tenha dado um chutinho aqui, um chutinho ali, o Cássio não teve lá grande trabalho. Os chutes do Flamengo eram da intermediária e não tiveram perigo. Mas então, nesse momento aí que o Diego perdeu aquele gol, se o Corinthians toma um gol naquela altura do jogo, poderia talvez não ter forças pra virar, porque o Corinthians não tava criando nada. Teve uma chance aí, como o Vieira falou no final da partida com o Jô, mas foi um contra-ataque. Não foi uma jogada que você fala, pô, construiu, foi pra cima e deitou nos caras. Não, foi um contra-ataque, que aí o Jô deu um chute novamente muito bom, e aí o goleiro do Flamengo foi feliz em poder defender aquela bola. Parecido, mas na boa, é muito bom, né? Pouco, cara. É muito pouco. Um time que tá buscando aí o título brasileiro, eu entendo que rola um desgaste, eu entendo que às vezes você pega uma partida que é mais difícil. O Corinthians, ele tem que pontuar que tá sem o Jadson, que é um desafogo no meio campo, o Romero que dá um auxílio pro lateral, eu entendo tudo isso. Mas em outros jogos que o Corinthians também teve desfalques, aí como Fagner, Rodriguinho, Balbuena e Romero, o Corinthians, ele jogou melhor do que jogou ontem. Então, não é ser corneta, não é nada disso. Mas eu entendo que o time do Corinthians, aí, pela qualidade que tem e por ser um time que toca bem a bola, ele precisa ter talvez uma outra postura quando ele faz 1-0. Esse negócio de ficar rifando bola, deixando a bola no pé do adversário, uma vez eu ouvi o Guardiola falando a respeito aí do sistema defensivo do Barcelona. Todo mundo falando, pô, Guardiola, o Barcelona é um time extremamente ofensivo, mas como é que o Barcelona faz pra não correr risco? Como é que o Barcelona faz pra não tomar os gols que o Barcelona não vem tomando? Ele falou, simples, basta a gente permanecer com a bola no pé. A bola, né? Porque enquanto a gente tiver com a bola no pé, o adversário não tem como fazer gol. E exato, é isso que o Corinthians tem que fazer, porra. Agora, ficar rifando bola dentro de casa, na arena, cara, nossa, deixando o Flamengo gostar do jogo, tá errado. Mas peraí, tá, ô mano. Mas Maurício, esse discurso até certamente um pouco raivoso que a gente nota raiva, na sua voz, é daquele que tá dizendo que já é campeão? Sim. Tá em declínio, ou sim, é daquele que tá com medo de ser engolido por quem vem atrás? É. Ai, ai, não, ai, pelo ai, contrário, medo de quem? Medo de quem? Só tem bêbado nesse campeonato brasileiro. Então relaxa, deixa pra lá. Relaxa que já ganhou, mano. Relaxa que a gente goza. Vai, relaxa. O Bill Gates, eu tava vendo uma matéria pro dia dele. Tá bem. O pai dele exigia demais dele. Mesmo sabendo que o cara era um gênio, e de fato é, talvez ele só tenha conseguido os resultados que ele conseguiu na vida graças à exigência dos pais ou da pessoa que criou o cara. Então, querendo ou não, eu sou como se fosse aqui o pai do Bill Gates. O Corinthians é o Bill Gates. E eu tô fazendo o papel do pai do Bill Gates. Coitado, velho. Ele jura que ele fala cobrando, a verdade, mas é verdade. Eu tô cobrando aqui um rendimento a mais que eu sei que o time pode dar. Porque se fosse, por exemplo, um time como o Atlético Goianiense, é dar murro em ponta de faca, exigir o que os caras não podem dar. Diferente do Corinthians. O Corinthians, ele pode realmente jogar mais do que ele tá jogando, principalmente quando ele faz 1-0. Humana demais, velho. Principalmente quando faz 1-0. Então a pegada é essa. Eu quero ter, sinceramente, Sombra, a vantagem em cima do segundo colocado. Milhão de amigos. De 25 pontos. Nossa, quando o Corinthians atingir a vantagem de 25 pontos em cima do segundo colocado, aí eu vou estar tranquilo pra poder jorrar ainda mais em você. Então vamos lá, se você não tivesse aí, você nem comemora então, beleza? Não, 8 pontos de vantagem em cima do segundo colocado no Campeonato Brasileiro, eu não comemoro. Olha, Eu tenho certeza que o Corinthians será campeão, mas com 8 pontos de vantagem em cima do segundo, eu não vou tá comemorar gravado, mais. Né, o Francisco Soares no nosso Face aqui na 13ª falando, sou corintiano, mas esse mano é chato, não sabe nada de futebol. Com esse tamanho, tem que ser porteiro de zona na Rua Aurora. Nossa senhora! Antigo então, mas, ó... Faz o seguinte, na Aurora, eu vou falar, hein? Monta o currículo, faz o seguinte, monta o currículo e manda pra alguns veículos de comunicação. Quem sabe você tem uma chance de poder Humilhou o ouvinte agora, hein? Próximo clássico das galinhas. Próximo. Nossa. Acabou, hein? Porque a sua irmã e a sua prima. Vai dar galo. Juiz! Que feio! Não, é Corinthians e Atlético Mineiro, tô. Vou completar aqui, ó. A notícia do Corinthians, só Atlético Mineiro e Corinthians. O Romero. É lá. É o Romero pode ser que jogue na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. Isso é bom ou isso é ruim? Acho que é bom na tua situação. Eu acho que o paraquedas fecha a quarta. Marquinhos Gabriel vai fazer um exame amanhã pra ver se participa desse jogo aí. Paraquedas fecha a quarta, eu vi isso. Eu ouvi isso, o paraquedas só já quarta? Eu ouvi também. É o Renato Gaúcho Caissara. Torce mesmo aí, velho. Torce mesmo aí, ô caçador de corrupto. Eu. Que isso, mano. Vai pegar corrupto na praia essa hora, velho. Mas o Sombra tem razão. O cara que tá 50 pontos à frente. Pô, tá 50 pontos à frente. Defesa não, compactada. Não precisa, você viu que não pode brincadeira. Não pode brincar com o cara, velho. Tá nervoso. Não, é verdade. Não tô nervoso, não. É RG número 2. Tá bom. Muito bem, seu Bento. Acabou aí do Corinthians? Meu Deus, hein? Acabou. Imagina se perde. Pô, quatro horas empatando um clássico. Meu Deus do céu. É muita audiência. Corinthians tá 8 primeira. Nós. Vamos falar de nós. Calma, já vamos. Calma, tem que segurar a audiência. Tem que segurar a audiência. O time ganhando. Vamos falar de Fricô, Benjamin. É brincadeira. Fala de Fricô, trouxa. Fala, ô trouxa. Cara, parece que é brincadeira, mas não é. O assunto é sério. Às vezes você vai na casa da tua namorada, você vai jantar na casa de um amigo, na tua empresa, você precisa ir no banheiro, fazer aquele número 2. Você fala, meu, não dá mais pra esperar, não dá, não vou conseguir chegar em casa, eu preciso fazer agora. E aí, meu, pô, você vai abrir a porta, aquele constrangimento, aquele cheiro, pô, aquela nhaca, não dá, né? Só que acabou o constrangimento porque acabaram os problemas. Chegou Fricô, é isso mesmo, Fricô, esse negócio é mágico. O Fricô é um bloqueador de odores. Você borrifa 5 vezes na água do vaso sanitário antes de você fazer lá o teu, né, teu número 2. E ele cria uma camada que bloqueia todo o mau cheiro. Aqui na rádio todo mundo diz, acabou o constrangimento, acabou. Você leva lá na tua mochila, a mulher pode levar na bolsa, é um frasco pequenininho assim, é muito legal. Tem um cheiro super bacana. Então vai na minha, pode comprar o seu Fricô. Fricô vai fazer o teu número 2 sem medo e sem cheiro. Borrifou, usou, bloqueou. E você pode comprar em qualquer farmácia mais perto de você ou pelo site fricô.com.br, F-R-E-E-C-O.com.br. E olha, agora tem um detalhe legal, agora tem uma coisa bacana. Vai lá e digita o código ESTÁDIO97 e você vai ganhar 10% de desconto na compra do teu Fricô pelo site, tá bom? Fricô! Fricô, é isso mesmo. Lembrando que você pode assistir o Estádio 97 através da nossa transmissão no facebook.com/energia97fm, como está fazendo o Gilson Batista, pedindo para subir o nível do programa, ele é verdão? Ou a Marisa Della Rosa, ela fala, groselha? Interrogação, seria sobre quem que ela estaria falando? Hã? É, mano. Hã? Hã? Pode ser humano. Ah, é. O Marcelo Coelho, Domênico, fala por que o Felipe Melo tá de saída. O Alan Bryce, ele fala, Sombra, o campeão voltou. Não me como que é o nome dele? Essa frase. Peraí, como que é o nome dele, Sombra? Campeão como voltou, é a pior dele? Coisa que tem. Alan Bryce. Ah, esse é internacional. É. Né? E ele gosta Alan de arroz, viu? É? É Rice. Ai, o Marcelo LHP perguntando, mano, nossa, o que acha do Danilo e Rodriguinho nesse time? Dão certo? Nossa, o Danilo já não tá de bengala. Já, o mano responde. Deus alado. Agradecer a Tassiana Franco. Vieira, você disse que o Grêmio é imortal. Cara, a imortalidade do Grêmio é sobre a história da poltrona 36D. Ah, mas rapaz. Chupa, trouxa. O Eduardo Campana falando, tricolor. O Michael do Nascimento Melo, mande um salve, tá mandado. O Jonas William, mande uma cornetada top, olha no WhatsApp aí. Já a gente vai ouvir, você pode também participar dos corneteiros do estádio no 94-353-0150. Deixa a sua mensagem, 94-353-0150. Assista lá, facebook.com/energia97fm, seu bem. Marmeira, vamos lá. Nós, fala de nós. A nós, Domênico. Nós, né? Nós. Tá confirmado lá, hein? Do jogo foi tranquilo, que o time tem né? Quarto lugar, só falar xiri que... Agora a quarta é bom. Cara. Sobre o jogo lá, primeiro tempo resolveu a situação, depois no segundo tempo ficou ali tentando nem fazer nada, porque não corria risco com um a menos o Avaí. Não corria risco na no portinha. Segundo... Fez bobagem o jogador. Ficou lá, resolveu a parada. Ó, Domênico, sobre dentro de campo, né? Mini guerra. Não jogo contra o Botafogo, possivelmente contra o Atlético Paranaense também. Para poder poupar para o jogo da Libertadores. Isso, exatamente, deve poupar. E o assunto que chamou mais atenção, que chama até hoje, no final de semana do Parmeira, foi o afastamento aí do Felipe Melo. Muitas informações, né? Aqueles assuntos de WhatsApp, né? Muita gente fala muita coisa. Mas de forma oficial, o Cuca falou, resumidamente, que o jogador é um jogador que pela história que tem... quer jogar, e o Cuca deu a entender que no esquema dele, nos padrões dele, não funciona. E assim, até de certo ponto, foi legal com o cara. Nossa, o Felipe Melo já quase 5 milhas levou do Palmeiras desde que chegou. Mesmo, é? Tudo isso? É, eu falei que o salário dele era maior do que falam. Mas peraí, vocês abraçaram o discursinho do Cuca, Bento? Não. Calma, mano. Não é que eu abracei. É o que o Cuca disse. A gente sabe que deve ter acontecido alguma coisa lá no jogo contra o Cruzeiro. Aconteceram algumas coisas ali. Agora, não dá pra gente saber o que rolou no vestiário. Não, isso não dá. Muita gente fala muita coisa, né? Mas o que eu consegui ver foi que o Felipe Melo, lá no banco, ele tava muito... Exaltado. Muito exaltado quando foi ele... Porque o Cuca arrancou ele, né, do jogo. Uhum. Eu não lembro quem que ele colocou no lugar do Felipe. Agora não me vem a minha memória aqui. Mas ele foi sacado e ele ficou o tempo todo no banco. Mas ele não ficava no banco. Ele ficou meio em cima ali, do lado do Cuca, pulando. Ele ficou meio auxiliar, ficou meio, né? Tipo, virou um auxiliar, cara. Tipo assim. E isso não pegou muito bem também, não, né? Jogando pra torcida. Não pega aí bem. Mas agora, esse negócio de jogar pra torcida é um negócio complicado. O que ele mais faz, por sinal. Mas agora, Domênico Gato e Sr. Bento. Opa. Você imagina o Felipe Melo sentado do lado do Michel Bastos no banco de reserva. Nossa, que não deve ser a conversa? Detalhe, hein? Tá lá também. Nossa. Detalhe, hein? Agora. E aí... Felipe Melo e Michel Bastos, que vocês estão falando, os dois caíram com o Grêmio em 2004. Os dois. Os dois. Mano, tem a ver? O que você sabe de bastidores aí, mano? O que você quis dizer com isso? Não, não falei nada. Tá bom. Não, vamos com esse tempo. Peraí, você tá defendendo o Palmeiras por quê? Você não é isento? Quem falou que eu sou isento? Você é o quê? Quem falou que eu sou isento? Você é o quê? Você não é Sorocaba? Quem falou? Não, eu sou Sorocaba, mas só tenho o coração um pouco verde. Ah, então tá. Bom, mas olha. Não assumi, tamo aí falando o Palmeiras. Mas, ô Domênico, é isso aí. Mas não dá pra ter certeza, né? Oh, o mano dá pra tem saber informações de bastidores. Tem, mano. O mano é amigo do Felipe Melo, velho. O que aconteceu, mano? Então, eu troquei ideia com uma pessoa aí que frequenta os bastidores do Porco. Ah lá, viu? E o maluco me falou que o que pegou mesmo, a gota d'água, porque Felipe Melo e Cuca não falavam a mesma língua já tem um tempo. Já faz tempo, Melo, é verdade. Depois daquela lesão, Domênico Gato, ele não voltou mais a ser titular. O Bruno Henrique ganhou espaço. O Cuca, ele tem uma predileção pelo Tietchan e não move o Tietchan do time do Palmeiras, mesmo o Tietchan mal. O Thiago Santos vem jogando algumas partidas. Então o Felipe Melo estava meio incomodado. E de vez em quando escapava uma frase aqui, uma frase ali. Uma das frases que o Cuca não gostou, depois desse jogo contra o Cruzeiro aí, foi que o Felipe Melo teria dito que estava rolando trairagem no time do Palmeiras, fazendo talvez uma crítica direta ao Cuca. E aí houve realmente o estopim. Deve ter acontecido mais alguma coisa, mas o Cuca, Domênico Gato, todo mundo sabe que ele é um cara que é supersticioso, o Cuca é um cara sistemático e coisa do tipo. Inclusive o Cuca é aquele cara que não deixa o motorista dar uma ré se precisar fazer uma manobra no busão. Ele desce do ônibus. Então, se o Cuca ele tem esses trejeitos dele, se ele tem essas manias, se ele tem essas superstições, etc e tal, imagina ouvir talvez de um dos líderes do elenco alguma coisa contrária a ele. O Cuca, ele é aquele cara ressabiado. O Cuca, ele não dorme. Se ele fica sabendo de qualquer coisa que possa incomodá-lo, é aquele cara que perde noites de sono. Então é uma situação complicada. Ele ouviu isso daí do Felipe Melo, ou pelo menos contaram pro Cuca que o Felipe Melo teria dito isso, e isso gerou um incômodo muito grande no Cuca. Não sei se ele já não tem o elenco na mão e ficou com medo de perder de vez, e aí pegou e falou, opa, tá na hora de eu dar um basta aqui, já cortar o mal pela raiz... Ou se houve algo a mais dentro dessa história. Mas o que eu fiquei sabendo foi isso aí. E mano, e Domênico, outra informação também é que esse enrosco dos dois não é agora dentro do Palmeiras, não, hein? Isso já vem... Eles trabalharam juntos no Grêmio. Isso já vem... Cuca, né? E Felipe Melo já trabalharam juntos no Grêmio. Essa encrenca já vem de antes do Palmeiras. Agora, a pergunta para você, Dodô, depois você vai falar, mas uma pergunta. O gerentão lá, ó, como é o nome do cacique Matos, lá? Do... Matos. Alexandre Matos. Oh, uma puta bala pra negociar, pra trazer o... Alexandre Matos tá com o cabelo do Beisola, pra trazer o jogador, pra trazer o jogador, trouxe o jogador, aquele baita esquema, blá, blá, blá, blá, blá, blá. É. Aí o Cuca manda o cara embora. Será que pinta uma treta entre os dois aí, velho? Então vamos lá, vamos por partes. Já respondendo a pergunta do EG, não. Nossa, porque... mas calma, você não vai nem escrever. Já respondendo a pergunta, RG, não. Tá não, tem, todo qualquer não, tem, crise, viu? Não tem. Foi tipo assim, cala a boca, RG, você não sabe nada. Só um minuto. Não é isso. Ele me fez botar panos quentes. Eu não fiz isso, RG, fiz isso. Tô te respondendo a pergunta. Eu conheço o anão. Então vamos lá. Eu conheço o anão. Eu sei do meu jardim. Eu vou dizer pra você assim. O Felipe Melo veio quando tava o Eduardo Batista. Sim. O Eduardo Batista deu o aval pra trazer o Felipe Melo. Tamo lá pra trás, tá? Quando, tá. Se vocês pegarem gravações minhas, vocês vão ver isso aí. Tá gravado aí. E eu era contrário à contratação do Felipe Melo. Sempre fui contrário, porque eu achava... Aqui nós dois. Não pelo jogador técnico Felipe Melo, mas pelo temperamento do Felipe Melo dentro de campo. Eu tinha medo, porque o Palmeiras vai jogar uma Libertadores com um jogador do nível de temperamento do Felipe Melo. Nós corríamos o risco de, em determinadas partidas, ficar sem jogadores. Principalmente ele. Sim. Né? E já acho que ele foi expulso aí, se não me engano aí. Foi. Algumas vezes, né? Então eu tinha esse receio. Mas aí quando o time contrata, o que resta fazer? Torcer. Lógico. Quando vem um treinador que você não quer, quando vem o Eduardo Batista que a gente não queria, eu falei, bom, me resta torcer pelo cara. Você derrubou ele, né? Me resta torcer pelo cara. Não deu certo aquela coisa toda. Mas quem quis mesmo foi o Eduardo Batista. O Cuca chegou depois. O Cuca tem os seus caras que ele acha que... É os caras que, que ele vai comandar, que vão fazer tudo dentro de campo. O Felipe Melo, não é que o Cuca não deu chance pra ele, não. Deu sim. É que tem que acompanhar os jogos do Palmeiras pra saber o que eu tô falando. Ele deu muita chance pro Felipe Melo. Só que o Felipe Melo jogou até de zagueiro, se quer saber, com o Cuca. Até de zagueiro ele jogou. E ele tentou fazer de tudo pra que o Felipe Melo desse certo no Palmeiras. Só que o Felipe Melo, ele é um jogador diferente dos jogadores que o Cuca gosta de formar no elenco. O Cuca é um cara, que gosta de volantes que saem pro jogo. Ele não gosta daquele volantão mesmo de origem, aquele cara que é o destruidor. O único cara que ele gosta é o Thiago. E mesmo assim o Thiago, que joga como volante, às vezes sai pro jogo. Mas obedece, não, né? Tem aquela habilidade toda, mas é um cara que é obediente. Obedece o que o treinador fala. O Felipe Melo já não. É porque é moleque. Ele faz, né? O que ele acha. Você acha que o outro vai obedecer? Então é assim, e o Felipe Melo é um cara que é mais duro, vamos dizer assim, aquele cara mais, como é que eu vou tentar explicar? É um jogador mais fixo, ele não é aquele cara que vai embora, sobe, desce pra marcar, ele fica mais na marcação, dá passes em longa distância, vira jogo e inverte jogo, ele é bom disso aí. O Palmeiras do ano passado não era assim, você pegar os jogos do Palmeiras do ano passado e o Cuca quer tentar fazer o time voltar a ser o que era com ele no ano passado. Um time rápido, um time que tinha volantes que chegavam na frente e faziam gols. O Tietê fez vários gols no ano passado. Sim. E o Tietê, no esquema do Cuca, era tipo o primeiro volante, cara. Falso primeiro volante, vamos dizer assim. E o Moisés era um segundo volante que às vezes virava meia. Quando tinha a bola sob seus domínios, o Moisés virava um meia mesmo, armador, tudo, aquele cara que chegava na frente pra fazer gol, pra tocar pro cara mais desmarcado, aquela coisa toda. E hoje o Palmeiras não tem isso mais. A falta da Palmeiras, tá desde o começo do ano, não tem. Não tem esse sistema. Até agora. É isso, então eu acho que, assim, e vou até pedir pro torcedor do Palmeiras, porque tem muita gente que gostava muito do Felipe Melo. Tem muitos torcedores que gostam do Felipe Melo, porque postura, é um, né, cara, Sombra, que ele... O torcedor gosta de cara que chama atenção, entendeu? Aí eu vou lá, eu sou Palmeiras, eu bato na cara de uruguaio. Torcedor mais eufórico gostam disso, entendeu? Então eu vou falar o seguinte: eu sou um torcedor do Palmeiras. E você é um cara mais zen, eu assim, não meio... Eu não torço pra jogador de futebol. Eu não torço pra técnico de futebol. Eu torço para o Palmeiras. Se o Cuca, que comanda o Palmeiras hoje, e tem crédito com a sua torcida, porque foi campeão brasileiro, e o Felipe Melo chegou agora e não ganhou nada, então eu preciso acreditar no meu treinador. Então, eu peço ao torcedor do Palmeiras que acreditem no Cuca. Se o Cuca falou que não vai dar certo o Felipe Melo, deixa o Felipe Melo, cara. Deixa ele para o time. O Flamengo leva ele. Algum time vai levar ele. Ele tem 5 jogos só no brasileiro. Do Márcio Araújo. Não faz mal, vai ser qualquer coisa em outro time. Então, o torcedor do Palmeiras tem que acreditar no Cuca. Acreditar no esquema que ele está montando. Senão não vai dar certo, cara. Sabe, nego vai lá e começa a vaiar o Cuca, sabe? Ou porque ele tirou o Felipe Melo. Aí a casa cai. Dane-se o Felipe Melo, gente. Felipe Melo foi um jogador que passou pelo Palmeiras. Pronto, acabou. O Cuca não quer mais ele porque acha N coisas que nós vamos aqui estar falando. Acho que é laranja podre, acho que não sei o quê. É tudo achismo, cara. Não tem como saber o que aconteceu. Então eu preciso acreditar no treinador do Palmeiras. Eu preciso acreditar. Por isso que eu respondi a pergunta pro RG dizendo não. Quando eu falei pra ele, começou, já sim. Agora você consertou. Então, Mas eu vim aqui, eu tô dando a explicação não, todinha. Deixa não, nervoso. O QRG perguntou se vai ter conflito entre o Alexandre Matos e não, não e acredito que vai ter, porque o Alexandre Matos colocou o Cuca. É. E se ele, como diz todo o sistema, a patrocinadora coloca dinheiro no Palmeiras, porque acredita em algumas pessoas. Claro. Ela deu uma entrevista claro, aí, eu vi na ESPN. Eu acredito no meu treinador, porque acho que ele é o melhor treinador do país. Ô, eu acredito no meu gerente de futebol, porque acredito que ele é o melhor gerente de futebol do Brasil. A decisão não foi sozinha do Cuca, e acredito no né? meu presidente. É. Então, se acredita em três coisas... Então, lógico que não. Lógico que não. Lógico que não. Não. Claro que aí você tem... O Cuca mesmo falou, né? Envolve, Sombra, envolve uma negociação, envolve dinheiro, né? Porque o Felipe Melo custou dinheiro. Mas aí... Ele acabou de falar quanto que vai pagar o Felipe Melo, Sombra? Muito dinheiro. Não, até agora o Palmeiras gastou com ele já quase 5 milhões desse começo do ano até agora. Então, assim... Quanto dá por mês? É café. Ah, mas eu não sei se teve uma grana desses 5 milhões, se não foi a grana pra vir, né? Eu não sei se vende de graça. Não, é que é o seguinte, Domênico, ele tem luvas junto... Tem luvas embutidas junto com o salário, olha, mais bonificação por partida. Querem saber o que é? Oi, o advogado do Felipe Melo está na linha já com a gente. Vamos falar acho com que ele. Vai. Vamos falar assim. Boa noite, Benjamin Bach. É o Benjamin Bach, amigão é um dele. Lixo, né? Ai, cara. E o Motinha no grupo do WhatsApp, velho? É amigo vai, dele. Benjamin, defende o Benja. Felipe Melo. Ô, Benja, tava louco pra falar com você. Ai, Benja. Não, tô aqui não, mas não sou advogado de ninguém, mas. Vai, não, liga, abre não. O jogo conta aí o que sabe, aconteceu, vai. Vai. Fala lá, que você sabe lá. Que eu tô ligado que você sabe. Ô, Benjamin, depois explica essa porra dessa demora do interfone que você toca aí até você chegar no ar, hein, velho. Você tá passeando nesse prédio do mano aí, hein. É a loirinha recém-chegada do sul ali? O que acontece. Fala aí. Eu acho que o Cuca se precipitou demais, só isso. Aí. Já começou a defender o cara. Não tô defendendo, cara. Vocês querem que eu critique o cara do quê? Ué, faz uma enquete aí com a torcida do Palmeiras e vê quantos gostam do cara e quantos não gostam, não sou eu. O Felipe Melo tem os defeitos dele, ele tem uma personalidade forte demais, entendeu? É o cara, às vezes a personalidade dele, que é por ser tão forte... Ele exagera em algumas coisas. Lógico que ele tem os defeitos dele, ele não é perfeito. Nesse momento... Agora, eu acho que o Cuca, nesse momento, quem tem que gostar? Qual o peso que tem que ser maior? A torcida gostar dele ou o técnico não gostar? Essa é a pergunta. Então, mas eu acho que você tem que perguntar pro elenco. Faz uma enquete com o elenco do Palmeiras. Porra, pela vibração da vitória, dos gols, da comemoração, velho. Ninguém. Sabe o que acontece, gente? Agora, uma coisa vocês têm que ver. O Cuca é muito bom treinador, isso é indiscutível, o cara é campeão brasileiro pelo Palmeiras. Sim. Mas o Cuca, no quesito gestor de gente, de pessoas, não é também um cara fácil. O Felipe Melo não é, o Cuca também não é. Você pode ver, o ambiente, quando era com o Eduardo Batista, era um ambiente. O ambiente com o Cuca é outro. Mas isso não é só no Palmeiras, o Cuca é assim por onde ele passa. O Eduardo Batista é um cara que ouvia, conversava com os caras. Você não via ninguém reclamando. Ah, o time não jogava bem. Ok, como o Cuca também não tá jogando. Não é porque ganhou do Avaí que tá brigando pelo título agora que o Palmeiras deslanchou e tá com futebol maravilhoso. Benja, procede a informação. Existe uma informação que esse enrosco não é de dentro do Palmeiras. É de antes do Palmeiras. Você tem essa informação? Sabe o que acontece, gente? Entre o Cuca e o Felipe Melo? Sim, é. Não tem essa informação, eu não tenho essa informação. Agora, você também tem que ver, o Felipe Melo, com todos os problemas que ele tem lá, o jeito dele, a personalidade dele, mas você nunca viu o Felipe Melo sair de um clube porque brigou com o treinador. Mas depois que ele conseguiu aquele status de jogador e referência, passou por seleção brasileira, ele não foi mais reserva em nenhum lugar. Pô, mas pera só um minuto, foi reserva com o Luxemburgo no Cruzeiro. Então, mas ele não era esse Felipe Melo de hoje. Ele não tinha o status dele hoje. Então, era outro jogador. Tudo bem, mas o Felipe Melo com outro status de jogador mais famoso. O único lugar que ele foi banco foi na Inter de Milão agora. Verdade. E ele também não ficou muito tempo. Já picou a mula. Mas se ele não foi banco, ou algum mérito o cara não, tem. Não, lógico, mas eu acho que Felipe Melo é um bom jogador. Mas independentemente disso, você nunca viu o cara falar, ah, o fulano brigou com Felipe Melo, o treinador, nunca sabe. Não, mas olha, a primeira situação que ele tá vivendo mesmo de estar no banco hoje, ainda mais um time brasileiro, né, Domênico? O padrão. É. Porque uma coisa você reserva na Inter, porque o nível é mais alto. Tem razão, mano. Agora aqui no futebol brasileiro, um cara diferente. Com o quilate do Felipe Melo sentar no banco é difícil. Então vamos lá. Tava no banco. Olha só. Não tava dando entrevista, não tava reclamando, tava no banco, quieto. Então, mas essa é mais ou menos quieto, né? Mais ou menos quieto. Então. Ele colocou no Twitter algumas coisas. É só prestar atenção quando ele... Quando ele tava lá no banco dele... É, uma vez ele fala, colocou a foto da piscina exatamente. Lá, porque fui eu, é, né? Você entendeu? Eu fui então escolher. É assim, você precisa analisar um monte de coisa. Mas olha, eu não tô aqui para analisar, eu tô aqui para analisar o seguinte. O Palmeiras não pode perder mais tempo. O Cuca não pode perder tempo. A Libertadores tá aí, ó. Precisa ganhar de 2 gols do Barcelona aqui. Ou o cara toma a rédea e bota a ordem na casa. Eu não sei o que aconteceu e também não quero nem saber o que aconteceu. Eu preciso torcer, vou repetir mais uma vez, você que gosta do Palmeiras, você não pode se duvidar, o Felipe Melo agora eu não quero mais, quero que se dane e vou jogar com... Não pode. Eu acho que o torcedor do Palmeiras, quem gosta do Palmeiras. Não gosta de Felipe Melo, de Cuca, do cacete a quadra, de Alexandre Mato. Você gosta do teu time, você torce pro teu time. Você não pode gostar de um ou de A e de B, só. Ah, poder você pode. Não. Você pode até gostar. Você não gostava do Edmundo? Sim, mas você não pode. Mas ele não pode estar acima do Palmeiras. Ninguém tá, lógico. Nenhum cara tá assim. Então, agora, vida que se segue. Vamos torcer pro Cuca, vamos acreditar que ele fez a coisa certa e vamos acreditar. É isso que tem que ser feito, cara. Não tem o que ser feito. Acabou. Ponto final. Pra vocês. E o Felipe Melo que seja feliz em outra agremiação, se é que ele vai. Você contrata e se for pra ficar, Sombra, porque também ninguém falou se ele vai embora ou não, hein? Eu já ouvi aqui dizer aqui que estão dando uma esfriada na coisa, que depois ele vai conversar com o Cuca de novo. Não, então eu não sei. Gente, muita gente fala um monte de coisa, mas a verdade é uma só, independente calma. Do que se falam, eu não tenho informação nenhuma. Mas eu não tinha informação que eles iam... Quando você contrata um jogador do nível do Felipe Melo, de estrela que é o Felipe Melo, e do nível de comportamento do Felipe Melo, de personalidade forte, só existe um lugar no time. Ou ele é titular ou não pode estar no time. Então, mas aí é difícil. Então, se o técnico acha. Pode, que... né, Sombra? Então, eu, assim, olhando de fora, sem informação nenhuma, tô falando assim, por mim. Tem jogador que quando você contrata, só existe um lugar pra ele no time. Vem pra jogar. Vem pra jogar. Você contrata o cara, ele tem que jogar, não importa como, mas põe pra jogar. Exatamente. Porque é o tipo do cara que, se não tiver jogando, não vai ser legal ter no time. Isso não faz parte do contrato, mas você tem que pôr o cara pra jogar, né? Exato, é porque você fala assim, porra, isso varia de jogador pra jogador, de personalidade pra personalidade, porque você vai ter um cara ali que de repente vai com um, com outro, pode falar assim, pô, como é, tá vendo, eu, aquilo, aqui é a Inter, fica lá em nome de Deus, blá, blá, blá, blá, blá. Entendeu? Usadora. Então, mas e aí... Muita conversa na cozinha do clube, joga, não é legal. Joga a sementinha, mas deixa. Eu acho que o Felipe Melo foi influenciado aí, viu, Sombra? É, por quem, Marcão? Pelo senhor Michel Bastos. Vocês também, tudo é Michel Bastos. Que semente, hein? Tudo é Michel Bastos, vocês também, pô. Só pega no pé do cara, velho. Eu acredito que o Michel Bastos também não termina o contrato dele. Ah, é, o Sombra? Ah, mas eu também acho porque não tá jogando bem, é diferente. Não, tá, não vem sendo utilizado, quando vem sendo utilizado... Às vezes vai bem, às vezes vai mal. Pra você, pra todo eu não sei quanto tá custa aqui. Também o salário dele. Qual é a posição do Michel Bastos? Banco. Não, ele é meia. Não, peraí, mas meia, que tipo de meia? Hoje é... Tá, o Marcão acertou. Hoje é banco. Mas que tipo de meia ele é? Meia. Ele é meia, meia pela beirada? É, um meia que joga mais pelo lado do campo. Como assim, ah? É um meia que joga pelo lado, gente, que corta às vezes pra dentro pra chutar no gol, mas que não vai fazer nenhuma jogada de linha de fundo e também não vai correr pra marcar ninguém. Eu acho que assim, se os times hoje jogassem 4-4-2... É velho! Sabe o que acontece? O Sombra falou tudo. Cabe existem mais, alguns jogadores, Sombra, que estão... antigo. Estão no sistema antigo de jogar futebol. É. Ele é um... O futebol se modela... O Felipe Melo é não, um. E eles são estrelas, Felipe Melo é um. Demais pra se readaptar. O Bastos é um outro. É exatamente. Tem alguns jogadores que jogam no sistema... que era jogado há 5 anos atrás. E eles estão acima, esse acham acima. Hoje, se for jogar no 4-4-2, beleza. Olha só, pega aí os volantes que tem no São Paulo hoje. Pega os do Corinthians hoje. São volantes, Sombra, que sabem jogar. Sabem passar a bola. Nem que não nego só destruidor, não existe mais. Mas raros, o Felipe Melo sabe passar, hein? Não, o Felipe Melo sabe passar, mas é aquele cara que fica fixo. Ele não vai pra frente, ele fica. Na seleção brasileira ele ia, hein? Ele sabe passar o rodo nos outros. Passa também. Ó, pessoal, vamos colocar os ouvintes para participar aqui do nosso programa no 3284-7097, no oferecimento de Bozano. Olha, quem ligar dizendo só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme, tá bom? Falando voo de 99 Corp, ganha um kit da 99. Ô, mano, já que estamos falando de Bozano, e o Benjamin? Cheira aí o braço dele, veio cheirosinho, mano? Deixa eu ver. Ah, o Benjamin tá cheiroso. Aê, o Benjamin tá usando Bozana aqui extreme. O Benjamin não é trouxa, né, mano? Com a gaúchinha vai ser chegada que é cheiroso, né? É lógico, mano. Então, rapaziada, se liguem. Sabe aquele momento em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com seus amigos? Sim. Em Cueva. Ou aquele último quilômetro que falta pra completar uma corrida de 10 quilômetros? Sim. Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir na balada? Pois é. Todos nós temos aqueles dias que valem por 3. É, e é justamente nessa hora que nada pode falhar. Por isso mesmo, a Bozana inova e traz o desodorante Bozana Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema pra você viver o seu máximo, cara. Agora você não vai ficar com aquele cheiro de churume, aquele cheiro de líquido lixo, nojo, sabe? Véio. Agora você vai ficar cheiroso, mano. Cheiroso, cheiroso, cheiroso. E sequinho, sequinho, sequinho. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa ainda, oferecendo mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, eu tenho certeza absoluta que Bozano Extreme 72 horas te dará muito. Mas muito, mas muito mais proteção. E nesse mês, ligou aqui no Estádio 97, dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão? Não é que você concorre, não. Você ganha. Você leva pra casa um kit top e exclusivo do desodorante Extreme. Mas tem que falar a frase, porque senão não adianta chegar na recepção da rádio chorando. Ah, eu queria um kit, eu queria um kit. Não, não vai ganhar, tem que falar a frase. Verdade. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem! Boa, e você pode assistir o estádio através do facebook.com/energia97fm. Também colocar lá os seus comentários e participar diretamente aqui com o programa, tá bom? Vamos ao telefone 3284-7097, oferecimento do Banco 24 Horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. Também no oferecimento da promoção Recarga Oi, ganhe sempre, recarregou? Ganhou! Toca, Asdrubal! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Oi! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Vem, Benjamin! Vem dar pra mim! Alô! Alô! Alô! Me fala! Henrique! Fala, Henrique, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Tudo bom, Henrique do quê? Henrique Baglini! Baglini? Isso! E quantos anos? Eu tenho 26, Dodô. 2.6, RG, hoje. Um representa 10% da sociedade, o outro 90%. Como assim, RG? Não entendi. O Henrique e o Henrique pobre. Ah, ah, mas sensacional! Sensacional! Olha, foi muito boa mesmo. Dois? Nossa senhora! Olha lá, o ouvinte, olha o ouvinte falando que é 10. Você daria, Benjamin? Tudo isso. Peraí, ô ouvinte, que nota que você daria? O mínimo é zero? Zero. É. Putz. É bem fácil, né? Olha lá, lá, ouvinte, ô trouxa. Isso, essa é a Paguinho. Resposta que importa, entendeu? Nossa, olha, acho que eu... Basta você ver o sistema de ensino no Brasil, você entende. Ah, chamou o rapaz de burro. Ô juiz. Essa é a resposta. O Benjamin é playboy, tudo jogo, bem com a particular. Segue o jogo, sem fato. Vou fazer o quê? O que você quer que eu faça? Dei sorte, velho. Vou fazer o quê? Nossa. Infelizmente, né? Dei a gente vive num país que... Dei sorte. Tem que ralar. Marcão, fecha pois minha barriga aqui. Chama de playboy? Você quer fazer o quê? Uns lutam, batalham, outros dão sorte, né? É. Fazer o quê? Faz parte. Tá certo. É. Qual que é o bairro que você mora? Eu moro na Vila João Ramalho. Ah, Vila João Vila Ramalho. João Ramalho. Ah. E aí, um abraço aí também pro nosso amigo e ouvinte aí também, o Zé Ramalho, mano. O Zé Ramalho acabou de mandar o WhatsApp aí, aqui. É, tá ouvindo o programa. Tá ouvindo o programa aí. Zé Ramalho. Ô, mano, qual que é a música que você mais gosta? Zé Ramalho, que no último show que eu fui, ele não tocou Jardim das Acácias, ficou revoltado, cara. É. Mas a Vila João Ramalho, que se é a mesma que eu conheço, amigão, é Santo André. É isso aí, mano. É nóis. Por isso que é Ramalhão, é aí, né, bem, meu? É por isso que é o Ramalhão? É nóis, tem mais a ver? Não. Essa Vila João Ramalho fica perto do estádio, mas é, então é diferente do Ramalhão. Ele não sabe. Legal, obrigado. Já que você souber sobre a história do Ramalhão, você liga de novo. É. Eu acabei de mudar pra Santo André, pô. Ah, então. Tá. Que legal, hein? Mas... Porra, valeu. Mas você morava onde? São Bernardo. Ah, mudou bastante. Ó, desertor, hein? Ora. Que desertor. Não, lá é mais barato pra comprar AP, mano. É. Mas quem são os batateiros aí? Tem uma história aqui, não sei se é São Bernardo ou Santo André. Tem uns batateiros. Santo André é ceboleiro e São Bernardo é batateiro. Mas por que essa história? Ah, porque dizem que lá na, dizem. No começo da cidade, o pessoal plantava batata aqui em São Bernardo e em Santo André cebola, né? Era tipo comércio. Vai plantar batata. Esse ditado nasceu em Santo André. É. É. Mandando ir pra São Bernardo. Exato. Eu acho que é isso também, não sei muito bem, não. Tá certo. Você inventou, mas tá bom. Pública. Tá passando informação errada, mas tudo bem. Inventou, mas tá bom. Dá um Google aí. É. Time! Sobe o hino aí, mano. Qual hino? Silêncio. Do Corinthians, pô. Ah, é tudo ressabiado, mano. Mano, tá revoltado hoje, hein? Mano, tá revoltado, tá com o pezinho atrás. Cuidado. Ô, relaxa, mano. Tô revoltado, não. Foi só um... Não tô revoltado, não. O Corinthians foi garfado. É, isso é fato. Não tem como contestar isso aí, não. Não, o Corinthians, ô amigo, eu fui no jogo ontem, o Corinthians foi garfado, mas deixa eu falar um negócio pra você também. Também acho que aquele gol foi um escândalo. Mas foi. O Corinthians também, no segundo tempo ontem, resolveu não jogar, né? Morreu, né? Não, posso falar um negócio? Foi a crítica que eu fiz também, eles estão me chamando Corinthians, de corneteiro. O Corinthians ontem deu uma sorte do tamanho do trem. Foi mesmo. Porque, pô, o Diego perde aquele gol cara a cara. Aquela bola na trave. O Pedro Henrique manda a bola na trave, o Cássio fez uma puta na defesa. Mas o Corinthians, segundo tempo, não jogou, ficou esperando o Flamengo o tempo inteiro. Não, isso foi mesmo. É, deixa eu falar um negócio, meu. A gente fala do Romero e tal, mas, velho, aquele Giovanni Augusto, vou te contar um negócio, hein, cara. Brincadeira. É brincadeira. Dá, é brincadeira. É brincadeira. Olha. Ó, eu vou falar um negócio pra você. Esse cara ele é displicente. Exatamente. Ele mete uma driblinha ali, quase os caras fez o contra-ataque, quase faz um gol, cara. No final do jogo, ontem, né, velho? Ontem, eu achei, passar no meio de três ontem eu achei que o objetivo dele era dar o gol pro Flamengo, cara. Pô, velho. O cara tá de brincadeira. Tem que concentrar mais, né? Ô, Benja, quantas alterações teve o Corinthians ontem? Botou o Pedrinho. Umas quatro? Ele botou. Colocou o Pedrinho. Foi três. Como quatro? Não. Quatro. Como assim quatro? Tô dizendo. Não, tô dizendo o time. Não, você quis dizer quais desfalques o Corinthians teve? Quais as alterações que teve com relação à escalação? Precisa se expressar melhor, cara. RG, com relação a esses. É que eu tenho que desenhar a pergunta. Nossa! Pode ser. É, alterações com relação a escalação, porra. Não, é dos titulares que estavam ausentes, RG, o Corinthians ele tava sem três jogadores, né, que era o Pablo, o Jadson e o Romero. Porra. Tecnicamente, agora deixa eu falar. Tecnicamente o time não, sente, RG, né, podia ter 68 alterações ontem. O Giovanni Augusto não pode fazer o que ele faz, cara. Não. Ele é displicente. Primeiro que ele, quando ele vai para ataque, ele só faz chuveirinho. Dois, ele tentou ontem, teve duas ou três vezes que ele deu três contra-ataques pro Flamengo, cara. De graça. Caramba. Não. Parecia que ele tava nervoso, né, Beja? O que acontece? Não, mas... Nervoso, que ele tava assistindo o jogo. Mas não, o tudo bem. Augusto, eu sei que nervoso. Ele é um daqueles jogadores... Mas me pareceu isso. Daqueles jogadores aí que estavam escanteados. O Carille, ele pediu pra que o jogador permanecesse no clube, etc e tal. Principalmente depois daquele fato lá de não ter conseguido concretizar a ida dele pro Inter de Porto Alegre. Ele não quis, né, mano? Ele não quis ir, né? Sim. Sim, ele disse que não queria ir. Aí o Carille falou, não, pode deixar então que a gente vai aproveitar o jogador. Assim como o Marquinhos Gabriel também. O Marquinhos Gabriel, ele tem aproveitado melhor as chances dele dentro do Corinthians. É que ontem ele acabou se machucando muito cedo e aí houve a substituição pelo Giovanni Augusto. O Giovanni Augusto, diante de um Flamengo, que é um jogo grande, porra, ele tem tudo ali, tá certo? A mão dele ali pra poder fazer, só dependia dele fazer uma boa partida. O cara vai lá, diante de um jogo como esse, que todo mundo sonha em jogar, era praticamente mais uma das finais que o Corinthians já disputou aí no Campeonato Brasileiro, contra times aí que estão brigando pelo título. Porra, o cara vai lá e dá sabe, uns passes ridículos, dá dribles onde não era pra tentar, na frente da área, com um ar até displicente, tentando dar passe aí de trivela. Parece que tá jogando showball, meu. Pois é. É maluco, é descomprometido. Então o Carille, por mais que ele tenha talvez aí um pouco mais de zelo pra colocar o Pedrinho em campo, e etc e tal, cara, na boa, não põe o Giovanni Augusto, não põe. Ele fala, mas o Pedrinho não aguenta correr 90 minutos, porque ele fez um trabalho de fortalecimento muscular, ele ganhou um peso que ele não estava acostumado a ter. Cara, depende. Põe o Pedrinho, na hora que cansar, você tira ele e põe o Cleison. Que se dane. Dava até para improvisar o Camacho, de repente. Cleison. Pois é, o Camacho acabou entrando aí no decorrer do jogo no lugar do Gabriel. Isso. Mas eu acho, cara, que o time do Corinthians, independentemente dos desfalques que teve, é claro que o Jadson faz falta, o Pablo faz falta, o Romero faz falta, mas em outros jogos que o Corinthians também jogou desfalcado, inclusive contra o Grêmio, o Corinthians estava desfalcado também, o Corinthians conseguiu vencer. É, então o time do Corinthians, eu acho que ele precisa mudar um pouco a postura, principalmente quando ele faz um gol. Aquele jogo contra o Atlético Paranaense, amigão, que o Corinthians empatou o jogo na Arena, o Corinthians ele só cedeu um empate porque ele abdicou do jogo. Isso. Ele confia demais no setor defensivo, então ele dá a bola pro adversário e fala: me ataque, que eu vou jogar só no contra-ataque. Tá errado. Tá confiando muito, né? Pois é. Tem que começar a segurar a bola um pouco mais. Tentar trabalhar ali no meio de campo, ainda mais quando tá ganhando de 1-0. Fica mais tranquilo, claro. Do que ficar chamando os caras pra chuveirinho toda hora, uma hora a bola entra, velho. Mas vou te falar, olha, aqui na nossa transmissão no Facebook, certo. O comentário dos corintianos, cara, os caras, o corintiano tem pavor do Giovanni Augusto, é impressionante. Não, o Sombra, só quem acompanha sabe. É mesmo? Mas até o contra que o Patriotas, né? Ô, Sombra, só quem acompanha sabe o que ele fez ontem. Era brincadeira. Eu tô falando sério, ele deu dois ou três contra-ataques, mas de graça pro Flamengo. Não é que ele errou um passe, ele quis driblar dois, três jogadores. O cara tá louco. Ah, mas o Benja. Eu gosto de Mas é melhor esperar um pouco. Então espera. Mas espera, espera. O gol que o Corinthians fez. Deixa ele no banco esperando. O gol que o Corinthians fez no Fluminense lá no final de semana passado não foi assistência do Giovanni Augusto, cruzamento? Ah, escanteio, né? Então, foi. Ué, então vocês têm dois pontos a mais na tabela por causa do Giovanni Augusto. Vocês estão criticando o cara, essas cornetas. Olha o Marcão pensando, hein? Eu gosto de Giovanni Augusto. Ele deu uma assistência, mas peraí. Ô, Domênico, o jogador que tá em campo, qual que é a função dele? Já que ele tá em campo, é participar do jogo. Sim, ele jogar tá ali bem. Pra construir um muro. Ah. Ele não tá ali pra decolar um foguete. Ele não tá ali pra inventar uma fórmula nova de matemática. Vai pro inferno, ele tá lá fazendo obrigação dele. Isso que é demais, né? Batateiro! Ele é pra isso. Fala aí, Sombra. Mas, Sombra, uma informação de utilidade pública aí, cara. Vamos ver se é aí. Utilidade pública. Sim. Pablo Almeida da Costa. Eu falei atenção, o nome dele. Atenção, Detran, Minas Gerais. O que é isso? Esse que maledeto é isso? Aí, ó. Esse maledeto foi o desgraçado. Ah, não. Ele tem CNH? Corinthians. Então, o negócio é o seguinte. Atenção, Detran de Minas Gerais, ó. Pablo Almeida da Costa. Esse cara tá impossibilitado de dirigir. Não. Esse cara coloca vidas em risco. Porque você não conseguiu ver uma bola, tá certo? Que tava próximo à linha de fundo. E o jogador do Corinthians tá a 3 metros de distância pra trás da bola. Se ele conseguiu invalidar um gol como esse cara não pode... O juiz dirigir. Também tem culpa, hein? Tem. Não tem, né? Mas ele caiu na hora do gol, vocês viram? Então, ele cheirou o bumbum do Rodriguinho. Não! É verdade. Ele catou um cavaco no meu, você não viu? Agora você catou o rosto no bumbum do Rodriguinho. Mas você me explica como é que um bandeirinha, que só tá lá pra isso, horrível. Na frente do lance, sem ninguém, acontece. Consegue dar um impedimento com 3,30 metros. E o árbitro, Benjamin, aquele que fica do lado do gol, ali atrás? Coisa ridícula. Não, ele diferente só pro Flamengo também, né? Mas pro Bandeira, do juiz, velho. Mas tem lance pro Bandeira. É do Bandeira, tem que entender. Sim, tem que entender. O juiz também tem que saber. A gente não pode nunca afirmar nada. Exato. Mas é por isso que o futebol possibilita você pensar tudo, né, cara? Lá vem o RG, conspirador. Aquele impedimento dado ontem foi sacanagem. Foi absurdo. É que nem o pênalti que deram pro São Paulo. Aquilo foi uma vergonha. E o gol anulado do Atlético Mineiro, uma vergonha. O pênalti dado pro São Paulo. Tem erros que dá pra passar, né? Mas tem erros que não, né? Não dá. O pênalti dado pro São Paulo realmente não existiu. Isso é claro que não existiu. Mas nada foi tão clamoroso quanto o impedimento de ontem. Porque o outro lá ainda vai dizer assim: eu vi um braço, eu vi uma perna. O pênalti é Gente, o de ontem não tem interpretação. Não existe a menor margem. O de ontem foi bizonho. Essa é a palavra, bizonho. E era limpo pro bandeirinha. Não tinha ninguém. O gol do Atlético também. A jogada tá. Mas é o que o Mano fala, tem que profissionalizar a arbitragem. O que foi, mano? Esses caras são todos profissionais. Não, profissionalizar nada. Tem que pôr. Tem que colocar a tecnologia. A tecnologia. Olha só, vai mudar o quê? Esse bandeirinha de ontem, se ele tá profissionalizado... Ele não trabalha mais. E continua ganhando. Não continua ganhando. Você vai mandar o cara embora? Óbvio que sim. Porque esses caras, Benji, o fato de você profissionalizar não quer dizer que você tenha que registrar em carteira. O cara pode fazer o freela dele, entendeu? Tem profissionais que são autônomos. Você pode profissionalizar o cara, mas se ele for um mal bandeira, como ele provou que é, ele não apita mais. Então você tá desinformado. A briga dos árbitros e dos bandeirinhas não é para isso, não. Além do... Quando eles falam em profissionalização, além de todo investimento que querem que faça neles é carteira registrada, CLT, amigo. Aí que tá, aí que tá. Você pode eles querem aposentadoria, então, eles querem tudo isso. Aí que tá, você pode brigar. A ideia deles é uma coisa, é você profissionalizar a arbitragem não quer dizer que você tenha que fazer isso. Você pode profissionalizar uma classe qualificando os caras como autônomos. Ele emite nota e trabalha. A partir do momento que ele mostra que ele não tem competência pra tal, ele não vai trabalhar. Então economiza. É do mesmo jeito que tá hoje. Olha, pega esse bandeirinho aqui e já não deixa ele mais. Pronto, pra ficar ruim dos dois jeitos, o melhor do jeito que tá hoje. Lógico, é isso. Mas ó, Deus tá vendo, viu, cara, o que esse cara fez contra o Corinthians. Ô, Batateiro, você vai morar aí na linha até amanhã? Ah, pô, já quer dispensar, já é tão difícil ligar pra vocês, primeira vez. Eu vou te dar o telefone do mano fora do ar pra você matar a saudade. Ô, Sombra, só deixa eu falar um episódio que aconteceu aí. Não sei se vocês vão lembrar. É, eu fui no primeiro poker que vocês fizeram. Ah, legal. Um amigo meu, ele é santista, ele conseguiu a vaga. Aí ele me convidou, né, porque poderia levar um cara pra assistir lá. Sim. Aí eu fui, foi legal pra caramba, né? Porque tinha pão de queijo lá, acabei com os pão de queijo. Nossa, foi você? E troquei ideia com você e com o Dodô. Legal. Muita gente com vocês, lembro, cara. Vai nós, irmão. Faz tempo, a gente ficou falando de metrô de Nova York, uns assuntos nada a ver, mas foi legal pra caramba. Falou isso esses dias, né, chefe? Falei. Outro dia ele falou, nossa, lembra do cara que foi com você? Você lembra? Pô, o Domênico lembra, sim, como vai lembrar? Nós. A conversa tão produtiva aquela. Opa! Então tá bom, Henrique. Muito legal vocês aí, acompanho vocês acho que desde 2010. E, meu, igual a gente fala aí, vocês são pagáveis, sensacional. Isso aí. E eu queria mandar um abraço aí pra rapaziada do Bigode Grosso. Opa! Que é um grupo aí que acompanha vocês. E tem a rapaziada também do Senai que estudou comigo, que eles que mostrou a 97 pra acompanhar e falou do mano que só falava besteira, aí eu discordei deles, porque o mano só fala coisa certa. Claro. E é nóis. Obrigado. Valeu, cara. E vai, Corinthians. Obrigado, viu? É nóis. Beleza? Valeu, velho. Valeu, Henrique. Abraço. Valeu. Olha aqui o Salomão na nossa transmissão no Facebook dizendo: arbitragem é ruim, são incompetentes. A salvação é o recurso eletrônico. O Lucas Hotspur, ele fala: o único morto do time é o Giovanni Augusto. O Ariovaldo Júnior: nesse jogo descobrimos que o filho preferido do Bandeira é o Flamengo mesmo, É o Flamengo, mesmo o Corinthians sendo irmãos. Tá meio confuso. Nossa, aqui. A vírgula passou longe. Mas dá pra entender, vai. O Bandeira gosta dos dois. Deixa eu ver aqui. O Rogério Pereira dos Santos. O Giovanni Augusto, muito ruim. O Rodrigo Guile. O Benja ontem estava igual o juiz. Não sabia pra quem torcia. Os caras te tirando aí, Benjamin. 90 minutos, primeiro tempo. Fala pra esse babaca aí. Juiz! Não. A Viviane Bozolândia. Bozolândia? É babaca, não, desculpa, é um babacão. Babacão. Bobão, fala aí. Malcriamento. Bobinho. A Viviane Bozolândia fala: chupa, mano. Ó, mano, vai. Aí, mano. É umas. Danada. Mas como é que ela falou? Como é que ela falou? É do Rio ela aí, Sombra? Hein? A Viviane Bozolan? É. Sei lá, se é do Rio. Como é que ela falou aí, seu? Se for, já... Chupa, mano. Ó. Aí, mano. Mano, já... Liga aí, ó. Vai, mano. Segunda essas minas que tem Tinder é embaçado, viu, velho? Oi? Por quê? Você ligou o Tinder aí, mano, no Rio? Ô? Eu não. Ô, mano, fora, Tinder. Mano. Tem Tinder. Tinder. Esse é o Tinder. Tinder. Ô, mano, e como é que ficou a vida do seu amigo agora aí, do Neymar? Qual amigo? Neymar, RG, você viu? A UEFA disse que se tivesse contrato aí do PSG, eles vão investigar. Quer saber qual é que é, né? Ah, mas você viu qual que é a artimanha, RG? Mais você uma pergunta qual pra que ele. Estão fazendo? Mais uma. O Neymar, Sombra, ele foi convidado. Vamos lá, vamos fazer. Ó a matemática dos caras. Os caras dão nó em pingo d'água, RG, se liga. Todo mundo sabe onde será a próxima Copa depois da Rússia? Qatar. É, isso aí, mano. O cara que patrocina o Paris Saint-Germain é made in Qatar, Sombra. Achei que veio de lá. É. O Neymar, ele já foi convidado, Sombra, pra ser o embaixador da Copa no Qatar. Sim. Ele foi convidado. E pasmem, a quantia que ofereceram para que o Neymar seja o embaixador da Copa no Qatar é de 220 milhões de euros. Coincidentemente, é o valor da multa rescisória dele com o Barcelona. Ou seja, ele ganha o valor do cachê para ser embaixador no Qatar, ele mesmo pega o dinheiro do próprio bolso, paga a rescisão contratual com o Barcelona e vai jogar no Paris Saint-Germain. Estando bom para ambos os lados, aqui e agora, tá certo? Então, o negócio aqui é o seguinte, agora. Estando bom para ambas as partes. É, então, eu o negócio falar, é o seguinte, eu não queria estar no lugar assim, do Neymar. Não, mas não. Aí que tá. É, triste, pela FIFA, sombra. Não tem como você punir. Lógico que não, não tem como você punir. Porque o Neymar, ele ganha um dinheiro para fazer uma ação publicitária ou para ser embaixador do raio que o parta. Ele recebe o dinheiro na empresa ou na conta pessoal física dele, usa o próprio recurso para pagar uma multa rescisória de um clube que ele atua hoje para poder jogar num outro que ele quer jogar. Mas seria então, mais você legal. Não tem aquela lei de um mecanismo da FIFA que possa punir o país. Então vai pro saco todo aquele auê, toda aquela investigação e que a Copa poderia não ser mais no Catar, que teve não sei o quê. Acabou mas tudo você isso. Tem dúvida que não vai ser no Catar? Acabou tudo isso. Que vai e ser. Aí o RG, independentemente da Copa ser ou não ser no Catar, o Sheik ele pode falar, não, mas eu achei que o Neymar pudesse dar um up no meu projeto de trazer a Copa pra cá e etc e tal. E ele pode meio que, mesmo que a Copa não seja lá, ele justifica falando, não, foi um investimento que eu fiz pra tentar trazer a Copa pra cá, pra forçar a barra. Ora, mas ele tem argumentos pra poder dar esse dinheiro na mão do Neymar. Mas o RG, um time que pode sair prejudicado nessa situação é o Santos. Mas, mano, o Santos, porque aí não porque é transação, se existe a transferência né? de clube para clube, o Santos aí, como clube formador, ele tem que ganhar um percentual em cima do período que ele ficou com o Neymar lá. Seria uma quantia, acho que, de 5%. É, agora, se existe uma rescisão contratual do Neymar com o Barcelona e ele tá sem contrato e fecha com um novo clube, eu acho que o Santos não ganha nada com isso. E digo mais, RG, olha para ver o que tá acontecendo com o Neymar. Sombra, existe a possibilidade de renovação do Neymar aí com o Barcelona. O Neymar, para renovar o contrato com o Barcelona, ele receberia um bônus aí de 20 milhões de euros. 20 milhões de euros. O Barcelona já está até pensando em rever essa situação de poder renovar o contrato com o Neymar, porque se o Barcelona paga esses 20 milhões de euros agora e depois o Neymar rompe o contrato, o Barcelona gastou 20 milhões de euros à toa, do nada. Então o Barcelona talvez nem renove o contrato dele. Tá? É que eu acho que... renovação. Eu acho que fica complicado, mano, porque existe um valor estipulado de multa. E esse valor, não importa como a maneira, é o valor que vai ser que o Barcelona vai receber, entendeu? Então vai caracterizar... Pera, para tudo. A Viviane Bozola falou, mano, se liga, não tenho Tinder, sou muito bem casada e salve tricolor. Nossa! Nossa, dispensou você. Mano, depois dispensou você. Falar até papagaio fala. Essa mina deve ser aquelas minas que fica a noite inteira no bate-papo UOL. Agora, só pra fechar, mano, se os caras deram um puta de um balão aqui no Brasil, você imagina numa transação lá, hein? Então, RG, vai vendo. Só sei que esse silêncio do Neymar é uma coisa que me dá ódio. Mas é o que eu disse, eu acho que tá tudo ligado, ao primeiro rolo. Mas isso é uma falta de respeito. Faz e desfaz do torcedor do clube. É ridículo. É tudo ligado ao primeiro rolo. Ô, mano, aí vai, né? O cara não tá fazendo gato sapato, qualquer clubezinho da esquina lá. Ele não tá fazendo isso, sei lá, com... Antalyaspor, velho. Ele tava fazendo isso com o Barcelona, velho. Eu acho um absurdo, cara. Na boa. Olha, ele pode ter toda a razão do mundo. Agora, eu mesmo, muito eu. Tenho uma raiva de nego assim, bicho. Meteu o Diego Souza, não foi, Wilson? Tá louco, pelo amor de Deus. E trata o clube e a torcida de um jeito que eu vou te falar. E não abre a boca, não né? Não fala nada. Não fala nada. O mundo cavando o buraco debaixo da terra. E ele foi pra China, né? Que até então parece que ele não ia, ele foi pra China. Orientação. Que legal, seu Bento. Você ficou aí hoje? Orientação pai total. Seu Bento é gente boa. Seu Bento, fica aí. Valeu, obrigado. Dizem que mano, ele vai pro Catar amanhã fazer exames médicos. Verdade que tem uma novidade aí? Opa, inclusive eu vou te chamar nessa conversa aqui, Sombra. Se liga só. Diz. Tá sabendo da novidade pra quem tem o pré da Oi, Sombra? Tô ligado, cara. Inclusive, já estou ganhando meus prêmios aqui, viu, mano? Ah, coisa boa, hein, Sombra? Eu também já ganhei um montão de prêmios, uma baita cacetada de prêmios, hein? Sabe como? Eu recarreguei o meu celular da Oi, recebi um SMS com um link e um cartão digital pra eu raspar. Olha só, inclusive o cartão é digital, gente. Eu não tenho aqui a raspadinha, mas eu vou fazer o som aqui porque rádio precisa ter som, né? Raspa aí. Ó, eu recarreguei meu celular da Oi, Sombra, recebi um SMS com um link e um cartão digital pra eu raspar aqui, ó. Eu tô raspando, olha só. Acabei de fazer uma recarga de 10 conto. Já tô raspando aqui. Ai, Benjamin. O que você ganhou? Vai ver o que você ganhou. Coloca a chave, né? O cartão virtual pra eu ver que eu ganhei, Sombra. Olha só que bacana. 100 mega de internet. Aê, rapaz. 100 mega de internet. Boa, ganhei, mano. Show de bola. Ganhei. Boa, mano. Agora mesmo que você não vai sair mais das redes sociais, ficar atrás da Viviane Bozolan lá, né? Mandar cheiro. É, agora que eu vou dar muitos likes, Sombra. Olha só, Sombra. Além da internet, tem prêmios como mais créditos em recargas, degustação do Oi Segurança, que protege meu celular dos vírus e perigos da internet, que todo mundo sabe, aqueles videozinhos de WhatsApp é mó treta. Então tem que ficar ligeiro, né, Sombra? É, tem que ficar ligeiro. Essa promoção é demais, gente. Recarga Oi, ganhe sempre. É só recarregar para ganhar o seu prêmio, rapaziada. E enquanto você vai falando aí, eu vou recarregar o meu Oi para ganhar também, viu, mano? É isso aí, Sombra. Corre lá para recarregar e participar da promoção Oi, ganhe sempre. Para mais informações, basta consultar o regulamento completo no site oiganhesempre.com.br. oiganhesempre.com.br. Beleza? Você não acompanhou as manchetes? Tem o resumo delas aqui. Vamos lá, seu Bento. Manda pau aí, meu. Resumo das manchetes! What the fuck now, Palmeiras! Sem o Felipe Melo, ousado, né? Tchau, né? Não joga mais pelo Palmeiras. Que pena. Quarta-feira o Botafogo lá no Engenhão não terá nem Mina e nem Guerra. Não tão bem fisicamente, o Guerra teve uma leve fisgada aí na coxa pra voltar contra o Barcelona no dia 9 de agosto. Santos! Let's go! Vamos ao peixe aqui, ó. Problemas com o Caju. Esse Caju deve estar meio amargo. O jogador tem problemas físicos. É um bom jogador, mas parece que o Lili tá pensando em desistir. Vamos dar mais um tempo aí pra ver se ele se recupera. Pra, enfim, fazer um empréstimo pelo jogador. Are you ready, tá sem a castanha. Ah, o Tricolor tá em paz, hein? Que vitória, que jogo épico, hein? Olha, e agora muitas opções pro jogo de quinta-feira contra o Curitiba. É, muitos jogadores se dando bem. Marcos Guilherme, Cueva, embora perdeu o pênalti, jogou bem. Scream for me, Corinthians! Corinthians, quarta-feira é o Galo, hein? Às 9 horas da noite, lá no Mineirão, vai ser o jogo. Olha, não sei, o Galo tá apanhando de todo mundo. Capaz de ganhar do Corinthians, viu? A expectativa é de que Romero e Marquinhos Gabriel possam participar dessa partida. Vamos pra pensar que o Pelé já errou no Santos, o Rogério Ceni já errou no São Paulo, o Marcos já errou no Palmeiras. Ah, corintiano, fica triste não, todo ídolo de vez em quando falha. Dessa vez foi o juiz. Bom demais, é bom demais. É isso aí. É, bicho. E o Marcão lá no São Paulo dizem que o Boca Juniors quer levar o Buffarini. Ah, não. Você tá levando no aeroporto ou não? Você leva? Aí, opa, nós leva ele lá. Não, o... Falou que era o novo Carlos Alberto Torres. É, o mano tá meio. Quantos exemplos de jogadores que a gente já viu aí que não deram certo. E ele não dá o braço a torcer. Mas eu gostaria aí... do Buffarini no Corinthians, cara. Mas, ô, mano, você tem razão, andar, cara. Mano. Tem Imagina razão. Buffarini e Giovanni Augusto. Peraí, você chegou a acompanhar o Buffarini no São Lourenço? Não, eu acompanhei você, Lopes, condolência. Você chegou que a acompanhar? É. É que o Buffarini no São Lourenço, ele jogava um pouco mais adiantado, ele não fazia mesmo um não, lateral. Não, o mano tem meu apoio, porque acompanhou um jogo, sim, ele jogava muito, cara. É, claro. Mas ele jogava numa posição jogava mais adiantada. Bola, cara. Mas ele os caras vê um três jogos do cara Exato. E fala que joga não, um é verdade, ele não, é foi Nico campeão, Benja. Ele Libertadores não. inteira, o Benja. Foi campeão pela Libertadores. Não é porque você não viu o cara jogar, que os outros também não viram, eu vi. Ele tá um por isso que eu elogiei. E você não dá o braço a torcer, ele tá no São Paulo há 6 meses, não joga uma partida. Eu já falei, no São Paulo ele não conseguiu dar certo. Fato. É, a torcida do São Paulo não pode ver o Buffarini pintado de ouro. Quem é mais mas mito, o jogador Borja que atuou no São Lourenço. Então, mas é que tá, o Bento. O Borja, ele é muito similar à situação do Buffarini também. Porque a bola que o Borja jogou no Atlético Nacional e a bola que o. A bola que o Buffarini jogou no São Lourenço e a bola que o Borja jogou no Atlético Nacional. Credenciam o torcedor talvez a pensar um pouco mais a respeito dos caras. Não dá pra chegar e falar, pô, o Borja essa porcaria que tá no Palmeiras? Não, não é. Como o Buffarini também não acho que seja essa porcaria que tá no São Paulo. Mas no São Paulo tá na cara que não deu certo. Mas o Buffarini no Corinthians, eu acho que daria certo. Muito bem, muito bem. Falou. É isso aí. Tá e o Richarlison, aquele que o Palmeiras queria contratar junto ao Fluminense? Foi. Né? Ficou lá na orelha do jogador, veio jogar aqui em São Paulo, não sei o que lá, lá. Foi pro Watford. Watford. Da Inglaterra. Da Liga Inglesa, lá na Premier League. 12 milhões e meio de euros. Ó. Oh. Pouco, né? Os times mais antigos lá. Hã? Os times mais antigos. Eu achei que ia ser mais caro, hein? Saiu. Gente, o Richard. Gente, esse Richarlison aí. Na boa. Mas ele é bom jogador, hein, Sobral? Ele é bom. Ah, pera aí, mas ó. Na boa, cara. O Luiz Araújo foi vendido acho que pelo mesmo valor. Eu vi o Luiz Araújo melhor que esse cara. Não, se o Richarlison veio pro São Paulo, o São Paulo vende ele por 40 milhões de euros. Ô, Sombra, eu duvido. Pra mim, esse Watford é uma ponte pra algum lugar. Será? Eu duvido que esse Watford vai pagar 12 milhões de euros pelo Richarlison. 46 milhões, vai tá louco. E os botafoguenses, a dancinha aí do técnico lá o... O Jair Ventura tá bacaninha lá? Tá dançando? Continua dançando lá o Jair Ventura? Como assim? É. Continua dançando? Você não viu a dancinha dele quando fez o terceiro gol? Coitado. Coitado, chupa, mas chupa bem gostoso. Essa aí também não dava, pro 3x1, 39, o cara dançou, né? Não, mas chupa legal, assim. Até nós dançaria, né? Ai, Domênico dança. Ah, Domênico. Não, olha o respeito, Domênico daria aquela dancinha, olha o respeito. Dança, ué. Domênico gosta de fazer a dança do helicóptero. Falar que eu vou dançar já com a véia que eu vou dançar. Ô, louco, Domênico. Já eu aí falo. É o acasalamento. Já eu falo a velha. A velha que vai dançar. A dança do acasalamento. Já eu falo que velha, em qual velha? A Carolina Leonel, na nossa transmissão do Face, diz aqui. Cornetou pouco o Armagedon, que foi o Bandeira ontem, mano. E o Giovanni Augusto, sem condições, a torcida devia fazer vaquinha pra ele sair do Corinthians. Diz aqui a loira Carolina Leonel, mano. Já foi afastado, ingrata. Cara. Já. Mano, conhece. Pois conhece. É, cara. Às vezes eu acho que acontece algumas coisas na vida da gente que é pra desafiar mesmo. Por exemplo, o Danilo ficou um ano parado. O Danilo, hein? Que é um guerreiro, que a torcida adora. E o Giovanni Augusto aí, ó, treinando todo dia. O Edmar Mazinho fala, deixem o Mota até o fim do ano de férias. Ele é pé frio. O tricolor melhorou. Nossa, é verdade, agora mesmo. Que está longe do estádio 97. Mas foi só sair de férias. Eu vou falar, vocês são muito sacana, velho. O Mota foi para Natal, velho. Mas são desde papos. Que ele chegou, só chove, cara. Tá nevando em Natal. Tá nevando. Cara, que azar, velho. Você vê o que é a mentira, né, Vieira? Ah, o Júlio falou para mim que ele já tinha gasto até hoje 3 milhões de reais em viagem. E nunca foi para Natal. Primeira vez. Não. Tá hospedado no backpacker lá. Exato, no hostel. 3 mil, né? O João Sintra. Nossa, mano, tem que passar fricô na boca de tanta coisa que ele fala. É. Deu uma editada aí. Sombra deu uma editada aí. Deu uma editada boa aqui, né? Estádio... mano, não, vou lá com o Benjamin, que a gente precisa fazer umas comprinhas no Extra. E o Benjamin é o homem Extra. Alô? Fala aí, Naigo. Estamos te ouvindo, é só falar. É só falar. É só sair falando, né? Não, ele perdeu o merchan. Perdeu o merchan. Confira o festival de limpeza e organização do Extra. Muita economia para você deixar tudo arrumadinho e brilhando na sua casa. E tem mais. Produtos de limpeza com 15% de desconto pagando com os cartões Extra. Então confira as condições e aproveite. Limpador desengordurante. Veja, cozinha, aparelho 500ml, leve 3 por apenas R$6,92 cada. Isso aqui é pro Motinha. Água sanitária super cândida, 2 litros, leve 3 por apenas R$3,48 cada. Limpador multiuso, veja, leve 3 por apenas R$2,98 cada. Caixa organizadora, várias cores, 60 litros, apenas R$29,90 e mais, hein? Pagando com os cartões Extra, você vai ter 15% de desconto. É isso aí. Então já sabe, né, amigão? Você merece Extra Economia, Chuck! Legal. Tem aqui, olha, corneteiros do estádio. Ô, Sombra. Oi. Corneteiros do estádio 97. Fala. Não, o Márcio Rivelino me falou agora que o dono desse Watford é o mesmo dono da Udinese, que tem muita grana. Então. Ô, louco. Falar nisso, chupa Márcio Rivelino, fez 12 pontos na loteca. Nossa. Errou o jogo do tricolor. Como assim, mano? Errou. E pôs duplo ainda. Botafogo empate. Como assim, velho? Puta, até o finalzinho tava ganhando, hein? O cara tava ganhando até o final. A loteca, a loteria esportiva hoje tem 14 jogos, né? Ele fez 12. Ele chupou, pergunta quem foi que ganhou na Mega Sena sozinho. Esse prêmio de mais de 100 milhões. Ele é. Ah, é mesmo? Ele sumiu. Ah, não sei, não. Saiu. Ninguém saiu pro Rio de Janeiro esse prêmio aí, viu, Benjamin? É, né? Ah, é ponte. Mas, ó, o Márcio jogou na Chapecoense e no Botafogo. Tá bem, Márcio. Tá bem, seu Márcio Rivelino. Imagina. Vamos lá. Imagina quanto palavrão em metralhadora. Cornetadas. Pô, hein, Benjamin? Não, demorou 15, 15 minutos, RG. Se imagina, velho. Cornetadas que vem no oferecimento. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Recarga Oi, promoção Recarga Oi. Ganhe sempre, recarregou, ganhou. E também o oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Tem cornetada. Aí galera, o Estádio 97, aqui é Anselmo de Ribeirão Preto. Eu queria fazer uma pergunta pro Mano e pro Benjamin. Como é que é o sentimento de descobrir que a dona CBF gosta mais do Flamengo do que do Corinthians? Chupa, gambazada! Tô falando que tem pai que gosta mais de um filho que do outro. É o mesmo sentimento, é isso que eu ia falar. De saber que seu pai gosta mais do teu irmão. Mas o Corinthians ele não precisa de CBF pra nada, diferente de outros times aí. O time do Corinthians é um time competente e vai conseguir o Campeonato Brasileiro por forças próprias. É. Marcão, é verdade que assim, teu pai sempre gostou muito dos três filhos, mas aquele que abandonou agora já não é mais tão querido, né? É, ele tava, esse final de semana, meu irmão tava em casa, meu pai foi chamar ele, eu não sei se é por causa do Alzheimer, mas esqueceu o nome do meu irmão. Nossa senhora! Nossa! Tá bom, respeita teu pai, seu chucro. Nossa, velho. O Marcão, o mano nem comenta nada, o mano fica quieto. Mas é óbvio, se você tá esse problema na família, isso não é uma brincadeira que se faça, né? Idiota. Aquele lá do Rio... Esse fortinho, ele falou. Esse fortinho. Olhou os três. Esse menino fortinho tendo o branquinho. Sotaque já em casa, mano? Então, ele tá fazendo, falando com o sotaque lá? Fala, chega lá cheio dos pois. Tô na foto. Assim, pois. Ó, mãe, o hambúrguer. Ele foi me chamar esses dias e meteu um Marcos. Tô na foto. Marcos. E agora ele fala biscoito. Ele Marcos. Agora é biscoito, né? Não é fala biscoito, mais bolacha, né? Fala, tem biscoito recheado. É. Vamos lá, mais cordetadas. Azar, hein, que nós demos. Boa noite, amigões. Leonardo, Parque Vila Maria. Ao invés de ser... colocada a tecnologia no futebol, não seria melhor se fosse aberto os áudios dos árbitros para um público em geral? Valeu aí, rapaziada. Bom programa para vocês. Vamos abrir. Mas só abrir a caixa preta da arbitragem não quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, você pode abrir o que o árbitro conversou com o Bandeira e o cara ter anulado um gol legítimo do jogo que o cara tava 3 metros atrás da linha da bola. Precisa ter tecnologia, precisa... Eu também acho, tem que ter também aí uma divulgação também do que é conversado dentro de campo. Mas eu sou a favor também da profissionalização, Sombra, sabe por quê? Fora o fato do cara poder se qualificar melhor, porque o árbitro hoje, ele tem como principal emprego a atividade que ele tem ali. Vai, um professor, um mecânico, advogado, um médico, um piloto de avião, um pedreiro, enfim. A arbitragem para ele é um hobby. Ou seja, ele trabalha o dia inteiro dentro do ramo de atividade dele para chegar à noite ou no dia seguinte apitar uma partida. O árbitro, ele não tem a condição aí que o jogador tem de se concentrar para aquele jogo. Imagina, por exemplo, uma final de campeonato. O cara no dia anterior, se ele for professor, ele vai estar dando aula numa faculdade. Desculpa, mano. Ele vai apitar no dia seguinte. Hoje então, querendo ou não... Não, mas querendo ou não, Benedetti, hoje o árbitro, ele tem como principal fonte de renda a arbitragem. Porque esses caras, eles ganham muito por partida. Mano, seja 4, 5, 10 mil reais. Mas o erro de ontem não é um erro que você... melhora com treino, com isso, com aquilo. Sombra. Desculpa, o cara deu ácido pra criança beber. Você tá de brincadeira. Ouve o Sombra, mano. Ouve o Sombra, mano. Não, eu ouço. Ele é mais velho, ele é mais experiente. A questão é a seguinte, Sombra, por exemplo. Se você vai numa mecânica, tá certo? Analogia. Você tem ali um cara que você fala, pô, eu vim fazer uma revisão no meu carro aqui. O cara, ao invés de colocar o óleo X no teu carro, ele coloca o óleo Y e teu carro dá um problema. É porque esse cara não sabe nada, ele é um mau mecânico. Agora, a partir do momento que o cara é teu amigo, deixa aí, Sombra, que eu arrumo pra você, mas o cara não é profissional, o árbitro é praticamente esse mecânico que não tem experiência. Ele não pode viver disso, Sombra. Mano, você... O árbitro, Sombra, é o único cara dentro de campo que não é profissional. O médico que tá lá trabalhando, ele é profissional, ele vive do futebol. O jornalista que tá lá, ele vive do futebol. O fotógrafo que tá lá, ele vive do futebol. Os jogadores que estão lá, eles vivem do futebol, assim como treinadores, etc e tal. Agora, o árbitro é uma figura ali amadora dentro de campo. É por isso que eu sou a favor da profissionalização, não. Porque a partir do momento que ele se tornar um profissional, se ele não for um bom profissional, ele não vai trabalhar, ele não vai ter ramo para trabalho, gente. É amador só porque não existe a profissão de árbitro. Eles recebem de maneira autônoma, Você pode ter certeza, assim, podem ter outra carreira. O erro de ontem, erro que se aprende, se conserta. O cara só sendo focado nisso ou naquilo. Aquilo foi um absurdo, mas, mano. Mas, Sombra, o cara colocou o step no lugar do volante, mano. Foi uma coisa descabida. Eu concordo. Esse erro específico, nada justifica. Esse erro específico aí, nada justifica. Concordo contigo. Mas eu me refiro a outros erros que acontecem no futebol brasileiro. Eu não tô me pautando somente nesse erro de ontem. O árbitro, Sombra, ele, pra se condicionar fisicamente, ele depende de recursos próprios, muitas vezes ele não tem tempo para poder fazer essa preparação que o futebol exige. Você vê um monte de árbitro aí com barriguinha de cocô. Então, ele não é um atleta, mas é verdade, Domênico. Um monte de árbitro. O Daronco é do jeito que você gosta e também. Principais árbitros do futebol brasileiro. Daronco deve tomar uns 3 potes de whey por dia. Mano, já passou da hora da CBF ficar passando. CBF e as federações. Gente, se tivesse a tecnologia ficarem lá, as passando, lá, acabou. Então, ficarem passando pano para arbitragem. Eu queria ver esse cara explicando ontem numa coletiva esse erro. Isso que eu queria ver. Mas RG, aquele explicando para a imprensa lá, como é que foi? Aquele tonto lá que expulsou o Gabriel no Campeonato Paulista, aquele Thiago Peixoto, ele explicou lá o que foi. Ele falou, é porque eu tive a convicção na hora, mas depois eu vi aí, eu fui avisado de fato que eu errei. Aí vem com aquela cara de tacho lá, com aquela cara de gato do Shrek, e conta uma história triste lá pra porra, mas pra qual a convicção dele. De hoje, é que cara, se deixar falar, vocês vão ver que 99% deles, vocês vão falar assim, pelo amor de Deus, esse cara eu não quero nunca mais ver. Não pode deixar falar. Se deixar falar, vai dar um problema. Então, mas se continuar assim... Essa é a questão. Ah, o que o Eric Faria não avisou ontem? Então, se continuar assim, vai continuar abrindo margem pra gente ficar com suspeito. É isso. Vamos lá. Mais uma cornetada. E aí, galera do estádio. Thiago de São Bernardo, Tricolor, beleza? Ô, galera, a risadinha do chefe aí, do Benedetti, é uma mistura do Nhonho com Zacarias? Como é que é isso aí? Como que é a risadinha do Nhonho? Ele é assim, ó, ele tem o corpo do Nhonho e a cara do Zacarias. Mas ele tem cabelo, só falta isso, né? Ou é peruca essa porra aí? Tem cabelo. Tem? Você que quer conhecer. Aí, ó, você que quer conhecer o chefe Benedetti, você veja o ninja da sessão da tarde. Você lembra o ninja da sessão da tarde? Caramba, então, é a cara do chefe Benedetti. Só que ele é loiro, cara. Mas é parecido. Ah, entendi. Aquele alemão, né? Tosco pra caramba. E é estiloso, cara. Mano, ó. Saindo daqui, sabe onde eu vou passar? Aonde? Ah, adivinha, no Mac, cara. É lógico, porque você não é bobo, né, Sombra? Inclusive, que dia é hoje, hein? Hoje é segunda-feira, pô. Segundo dia da semana. Segunda-feira, Sombra. Ó, dia do Crisp Taste. Olha que top, hein? É isso mesmo, rapaziada. Hoje tem Crisp Taste no McDonald's por apenas R$8. Ó, a escalação desse lanche aqui que top. São 2 hambúrgueres acompanhados com uma fatia de queijo emmental, que é top demais, cebola empanada e o maravilhoso molho Taste. Ó, se você quiser com batata e refri, porque essa combinação aí é perfeita, sai por R$19,90. Olha que precinho baixo, cara. Quarta-feira é o dia do clássico dos clássicos. Quarta-feira é o dia do Big Mac por apenas R$8. Que demais, hein? E na sexta-feira é dia do lanche que o Sombra mais curte. É dia do quarteirão com queijo. Clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Boa, mano! Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do Buscapé, novo Buscapé. Compare e compre direto, economize direto, dá um busca no Buscapé. Perfeito, Estádio 97 também oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Extra, você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia, você merece Extra Gol. Beba com moderação. McDonald's, todo dia um clássico por apenas R$8. E você pode continuar assistindo o Estádio 97, curtindo e assistindo o estádio através do facebook.com/energia97fm. Que nem tá fazendo o Paulo Paiva, ele tá falando aqui, só lembrando o ouvinte que o pênalti contra o Grêmio foi defendido pelo grande Cássio. O Juninho Fogaça, melhor programa de rádio, parabéns a todos. O Fábio Benedetti diz aqui, sou fã do Domênico, e quem não é? Fui eu mesmo, Domênico. Você escreveu, fui eu mesmo, Domênico. Eu escrevi você daqui. Você escreveu pra mim. Você é um brincadeira. Eu sou seu fã. Obrigado, mano. Vou falar, só falar pra mim, não tem problema. Obrigado. Putz. Tava do meu lado. Ai, ai, viu? Não, olha. Foi meio... Olha o Leon Silvento do lado do cara. Olha aqui, uma magia no cara. Não queria atrapalhar o programa. O Leôncio Bento Silva. Leôncio Bento? É, Leôncio Bento, daí, ó. Ó. Meu parente. Leôncio do Pica. Com trocadilhos. O Leôncio aqui com trocadilhos. Se o sapo anda, como é que arranca a minha? Sensacional! Porque o sapo pemba, pô. Responde, seu bem. Sapo pemba? Imagino que esse cara aí deve estar no peão, Marcão. O Diogo Costa, o Diogo Costa Moura. O narigudo é zica. Zica. Zica. Já vai pensar que tá xingando ele. Zica do vírus ou zica de ser zicado? Ele já vai pensar que tá xingando ele. Zica do baile, né? É que zica mudou, né? Antes era ruim, né? Agora é bom, né? Agora zica é bom. Ele vai, ele não sabe, ele vai começar a xingar o cara, quer ver? Vamos pro telefone, porque agora é hora do momento sem parar. São três ouvintes na sequência, sem parar. Agora é hora. Oi! E alegria! Oi! Vamos sorrir e cantar. E a vida? A vida não se leva a nada. Oi, então vamos. Sem parar, um jeito novo de comprar. Pegue no display, pague no caixa, ative onde quer que esteja. Sem parar, sua vida no seu tempo. Toca, Asdrúbal. Mano, você é o chupador de cano. Ai! Sente e pedala, mano. Sente e pedala, mano. Você é o chupador de cano. Ai! Alô. Que é isso? Ó, ó, ó. O cara meteu uns anos 80 ali. Porra, velho. Alô. Caiu. Nossa. Ah, não. Tava rolando uma função racionais, de fundo, né? Racionais, racionais, mano. Alô. Alô. Alô. Bom, inclusive, boicotaram o Pancadão lá em Paraisópolis, hein? Ah, você tá triste, né? Você tá frequentando o Pancadão agora, mano? Eu não. É, porque você não é vizinho de um, né? Talvez, né? Gostava do bagulho, né? Opa, quem fala? Gilberto. Gilberto, tudo bem? Tudo. Gilberto do quê? Tá bravo, Gilberto, Gilberto. Conde Conceição. Conde. Tá bravo. Um minutinho só, que eu vou passar aqui pro pessoal escutar. Claro. Ah, vai passar pro pessoal escutar, óbvio. É? Claro. É. É passar pro... Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca... O cara liga, aí o cara alô. Vai... Oi, inédito, alô. Inédito. É, vou dizer. É, Gilberto. Ô, tudo já sei. Tá bom, ô, Gilberto. Oi. Quantos anos você tem, meu velho? Eu tenho 4, 5. Não mente. Quanto? 4, 5. Ah, tá 45. 4,5, RG. Mas, ó... É o Giba, né? Perguntar, não é fruta do Conde, não, né, velho? Ah, mas é sensacional. Não, é só genial, Conde, véio. Né? Sem genial. Não, genial é esse. Nota. Essa é a palavra. 9, aí, ó. Só isso? Boa, puxador. O Benjamin tá xingando lá, você viu, né? Quem é Benjamin? A fruta do é Conde. É a Candinha do programa. É. Vai, a nossa Marieva do Sul com 140... Oh, Marieva. Isso. Marieva do Sul? Marieva, não é Marieva. Quem é Mariette? Mariette. Mariette. Foi zoar e trouxa. O Sombra entendeu. Mariette entendeu. Todo mundo entendeu. Era legal, Mariette era bacana. De uma Marieva. Namorou com o Guga. Namorou com o Guga. A Mariette. Nota pra Mariette, Benjamin. Quando? Na hoje época, eu nunca não, vi. Não, na época, Cátia. Nova. E a Marieva? E a Marieva, a ex-namorada do Guga. Vou te falar um negócio, dessas dançarinas né, anos 80 e 90, essas assistentes de palco. É. Vou te falar uma coisa, é tudo nota 3. Você tá louco? É tudo nota 3. Você quer ver nota 3? Você quer ver hoje assistente de palco legal? É hoje. Você vê, olha, aquelas dançarinas do Chacrinha. Era igual. Era um horror, era muito feia. Olha que andava com aquele poodle pendurado, né? Alô? Mas o... Pera, pera, Gil, falando das mulheres, porra. Calma, Giba. O Giba, dá uma segurada aí, Giba. Uma segurada, velho. Estão falando de mulher, meu. Na boa, mano. Vai acabar os créditos do cara, velho. Não, mas estão falando de mulher, porra. Mas ele é conde, porra. Um cara que não gosta de carne, comentar churrascaria, velho. Você também não se agiu, velho. Olha, deu no meio agora, velho. Gilberto. Zoou você agora, legal. Essa tal churrascaria que você vai, que você só come frango, eu já comi o boi inteiro. Nossa! Ai, comedor de carne. Enjoou? Eu? Alô? Enjoou, então? Alô. Espera, porra! Porque aqui quem enjoou não fui eu, hein? Porra, tamo falando de mulher! Alô? Alô? Alô? Espera, porra! Ô, Domênico, porra, ô, Domênico! Oi, fala! Domênico! Tamo falando da mulherada, porra! Fala, Domênico, fala! Domênico, sobra tem razão. Vendinha tá aí? De palco espera, porra! Mais um apaixonado pelo mano. Fala, fala! Louco. Ô, Dodô! Fala, beija! 0 a 10 pra Zulu. Zulu? Ah, nossa. É, a bolete que não ria. Aqui não ria, né? Nossa. Não, mas peraí. Não, 7. Não, sete. É o não, não era ruim, não. Não era canhão, não, não. Vocês não estão lembrando. É o Sombra. Eu lembro dela. Peraí, como assim? Não era canhão, não. O Sombra falou da década de 80 e 90. Porra, você quer ver como é? A gente vai derrubar o Sombra aqui? Derruba, Alessandra então. Scatena, que nota? Puta, perto legal. Posto. Perto de tá hoje? Era bacana. 10, velho. Não, 10. Não. 9. De hoje, não. 9, mano. Alessandra Scatena era feia, era 9. Alessandra Scatena é pior que qualquer ruim, bailarina acho do Faustão não. De hoje. Fala aí, ô, beijo. Nossa. Nota. Uma lá. Alessandra Scatena. Aliás, Alessandra Scatena que está no videoclipe da música do Charlie Brown. Sim, isso proibida mesmo. Pra mim. Isso aí. Ela que aparece lá, pra quem não Sombra. Conhece. Tá vendo? Luiz Ambiel, eu tô Luiz vendo Ambiel. Aqui. Eu tô vendo a Zulu aqui, a Bolete. Mano, essa mina ajeitada, Sombra, tem cara de RG, aquelas fotos de RG. Não, ajeitada, não tô falando, não. Não, não tô falando. Nossa, mano, eu tenho que dar razão, mano. Tem que dar razão pro Sombra. Não dá pra fazer comparação das. Não dá. De antigamente. Não, os termogênicos desse ano. Tá bom, então quanto que é? Nota da. Na época. Rita Cadillac. Péssima. Meu Deus. Péssima. Nota 1. Nota 1. É o caso que um. Você prestou homenagem pra ela, o senhor. Que porra é? Sim, senhor. Juro por Deus. Os senhores todos prestaram homenagem. Ó, Benjamin, todo mundo não tem coragem de falar. Todo mundo fala. Pergunta pra mim. Benjamin, Rita Cadillac. Na época? Sim. 9,9. Aí, ó. O Benjamin é honesto. Vocês não são. Vocês não são honestos. Posso falar? Ô, Benjamin, eu tenho certeza que todo mundo prestou homenagem pra ela. O Benjamin já começa a fazer bolinha chinesa. Olha, cara, eu não saía da sala, velho. Só um minuto. Ô, Vieira, pera só um minuto que esse papo não é pra você. Você já volta. Vai te catar, vai. Ô, Dodô. Fala. Ô, Dodô. Fala. 0 a 10 pra Gretchen no auge. Pô, Gretchen era 9,5. Tá louco. Todo mundo queria. Todo mundo queria a Gretchen. Alô? Não, não. De brincadeira. Peraí, o Gilberto quer falar. Vocês não viveram essa época pra falar. Dá um sobre isso aí. Pera, gente. Pera, tá difícil, hein? O negócio é o seguinte. Eu se sou agora do marketing de alguma empresa de argamassa, de cimento, alguma coisa do tipo, eu patrocino você, Domênico. Porque eu total, não, gosto de pedreirão aí. Nossa, pedreirão. Ô, Benjamin, o Domênico, nota pra Gretchen. O Domênico esquenta a marmita no sol, tá de brincadeira. Não estamos falando hoje. Vocês estão olhando pra Gretchen de hoje. Você é louco, Domênico. Não, senhor. Dá um bonsai no olho da Gretchen. Bonsai. Então olha na época se era, se dava. Não. O Katsu. O Katsu. Todo mundo queria pegar a Gretchen, ó. Peraí, tá louco. Pessoal, vamos lá. Vamos lá, Gretchen. Vamos lá. O seu Gilberto vai ficar revoltado aqui. Gilberto, nota da Gretchen, Gilberto. Gretchen, nota 8. Aí, ó, 8. Tá vendo? Mas você tá falando na época. Na época. Vocês se divertiam com o pouco. Sou mais a Rita Cadillac. Ai, meu Deus do céu. Mas eram moças bonitas, vocês estão loucos. Mas pergunta o que ele é. Vocês não sabem nada de mulher. Que time você torce, Gilberto? São Paulo. Boa, Gilberto. Pera só um minuto, só um minuto. Senão é brincadeira, velho. Pera aí, Dodô, é sacanagem nossa. Seu Vieira. Fala aí, velho. Nota do Mário Gomes na época. Ah, vai se catar, velho. Vai chocar a cenoura, viu? Olha, olha. Acho que o Gilberto deve curtir a Tammy Gretchen, cara. Nossa. Puta, Tammy Gretchen, velho. Que é Tammy Gretchen? Tammy Gretchen. Olha, eu tô vendo umas fotos quando da Gretchen ela era aqui, mulher. Ó. Sombra. Mulher que se vestia de mulher. Porra, é bonita. Pode olhar as fotos aí que você vai ver. Aliás, ela foi num Clube Tronic uma vez, numa festa da rádio lá no... Lá no, na Assembleia, né? Ô, Marcão, olha a Gretchen aqui na década. Então, esses trouxas aí. Não ia não, né, Marcão? Era uma porcaria. O Cássio, velho. Tô falando pra você, não tinha Photoshop, não existia. A Gretchen, a sensação aí, você tá louco. Não falou que não ia, ele falou que comparado com as mulheres... Comparado com hoje, tudo na gente. 3, 4. Mas não dá pra comparar, vocês estão loucos. Lógico que ia. Comparar, que vocês querem comparar. Comparar. Quem não ia é o Vieira. Mas vai comparar, vocês estão malucos. Ô, Gilberto! Porra, mas caceta, Gilberto! Mulher, cara. Alô. Deixa eu já garantir meus prêmios aí. Então garante seus prêmios. Ele é os prêmios. Todo dia é dia de clássico do McDonald's. Não, mas hoje nós não temos os vouchers aqui. Tá ruim. Acabaram os vouchers, viu, Gilberto? E Bozano, todo dia... Todo dia é dia de Bozano. Todo dia. Não, não, só Bozano. Só Bozano me garante 3 vezes mais... Proteção e diversão. Proteção e diversão. Agora, boa. Gilberto, eu tô vendo aqui que você tem 45 anos, já é da minha geração também. Sábado foi um jogo fantástico, né? E eu coloco aí como... É fantástico. Um dos 5 jogos mais emocionantes da história do São Paulo foi na... Um dos 5 jogos mais emocionantes. E você, você considera também ou você acha que não? Ah, eu já vi jogos bastante emocionantes de São Paulo, no Morumbi. E esse eu não tive a oportunidade de assistir, nem de escutar, mas eu estava em outro local, mas eu depois eu vi. Foi realmente inacreditável o que aconteceu nesse sábado. Não dá pra entender como é que o São Paulo conseguiu. Ô Gilberto, pode marcar aí que esse é o jogo aí que o São Paulo vai lembrar. Todo São Paulino vai lembrar no final do ano, cara. É um jogo que a gente, quando tiver agora classificado... Agora tem que pegar nesse jogo e seguir em frente do jeito que foi, né? Não esmorecer com os outros adversários, principalmente em casa, né? E você concorda com o Mota, que fica nas redes sociais aí plantando... Campeão voltou? Não, ainda é difícil, né? Dá uma questão de moral, né? No Mota, então. Dá um pouco de dó. Tem que primeiro ajeitar a defesa e principalmente o ataque, né? Depois a gente vai ver o que a gente consegue chegar lá no segundo turno. Pô, rapaz, você não tava vendo o jogo, bicho. Eu vou te falar um negócio. Tava naquela coisa, você falou 3-1, você falou assim, meu Deus do céu. E volta de novo o drama, tem que sair. E logo a 38 do segundo tempo, né? 38 do segundo tempo, você fala assim, que fim de semana infernal. É. Você vai passar já o domingo puto, começa caramba. Começa a pensar no estádio na segunda. Hã? Começa a pensar no estádio na segunda. É o conjunto da obra tenebroso, cara. Assim, placar, estádio fora. O seu Bento, olha, o seu Bento, o placar tava preparado pro São Paulo, tava mais recheado que o episódio de Game of Thrones. Ia 40 minutos. Ia ser épico. Nossa, com 3-1? Com 3-1? Você imagina. O Bota mandou assim no grupo, já tá bolando o placar, né, seu Bento? Já tava pronto já. Tava pronto já. Prontíssimo. Ó, Gilberto, foi assim, ó. Quando tem jogador que é bom... É. É bom. Você vê o Hernanes? É bom. O Hernanes fez um bom jogo. Bom. O Hernanes, ele vai ser o titular ainda, né? Chutou com uma perna, não deu certo. Ele emendou com a outra e estufou a rede, cara. Sabe... No futebol hoje, falta jogador que sabe chutar. É. Apesar de serem profissionais, né? Falta um cara que sabe chutar. E são profissionais, né, mano? Olha, os caras ganham bem, treinam e não sabem chutar, mano. E o Zombi, esse goleiro da gente, eu não boto muita confiança nele, não, hein? Aí vou lá o Renan Ribeiro, né? Porque é o seguinte, ganhou, vitória histórica, vai dar um ânimo pra caramba. Esse escapou, viu? Mas isso não apaga todos os atropelos da direção do São Paulo. Isso não apaga, hein, gente? Isso não apaga, não. Agora o Leco vai lá, dá entrevista depois da vitória, é uma maravilha, né? Quero ver dar entrevista quando perde. Quando ganha, quem tem que dar entrevista lá? O jogador, mostrar alegria. Quando perde, tem que descer lá, o senhor Leco. Desce lá pra dar entrevista. Mas agora vai ser difícil. Bota os novinhos lá. Agora vai ser difícil. Agora não perde Renan mais. Renan Ribeiro, pô, você fala assim, não é um goleiro nota 10, é um goleiro nota... Bom goleiro, bom, não é ótimo, é bom. É bom. Aí vai lá e dá essa frangada, cara. É, ele já tinha falhado contra o Grêmio, né? Entre aspas, não foi uma falha tão clamorosa quanto foi essa lei. Ainda bem que nesse ano ainda salvou. Gente não resta mais mata-mata, né? Porque senão, se fosse com ele, eu acho que não ia muito pra frente, não, né? É, talvez, né? Mas assim, o Renan Ribeiro, ele tem crédito pelos jogos que ele tem feito. Nesses dois últimos jogos aí, ele falhou em gols que o São Paulo tomou, mas assim... É, que nem o Sombra falou, pelo menos duas bolas contra o Grêmio ali, salvou o gol feito. Aquele do chute do Fernandinho queima-roupa, mano. Não, do Michael também. Do Michael também. Então, tipo, ele tem feito boas partidas, mas o problema é essa inconstância. O goleiro, pra ser um bom goleiro, ele não pode ter essa inconstância que ele tem nos últimos jogos. Ele tem que passar agora uns 5 jogos, pegando muito e sem falhar. É... E comece pelo Curitiba quinta-feira agora. Mas ele não tava falhando lá, vai. Foi o primeiro jogo, vai. Por causa desse jogo do Botafogo, mas ele tava vindo bem, vai. Não, sim, mas o gol que ele tomou do Pedro Rocha lá contra o Grêmio não foi uma bola indefensável, é isso que a gente tá falando. Ah. Ele só pulou pro outro lado. É, então, parece gol de videogame quando dá tilt. Quando dá tilt. Gilberto, deixa seu palpite, São Paulo e Curitiba, quinta-feira. São Paulo e Curitiba, 2-0 São Paulo. Então tá bom, vai ter, eu acho que mais uma vez. Mandar um abraço aí pro pessoal, que eu sou motorista de ônibus, e eles ficam escutando também o programa. Boa! E eu gostaria de mandar um beijo aqui pra minha esposa, a Márcia. Boa, meu filho Douglas, a Mariane, Maiara. Qual a linha que você faz? Oi? Qual a linha que você faz? Faço 875C. Ah, Ah, onde é? Traduz pra gente. Lá pra Santa Cruz. Ah, já peguei ah, mal. Um abraço. Tem muitos cobradores que ficam escutando, arriscando, acho que não pode escutar no fone de ouvido, então a coisa tá feia. É verdade. Eu achava o Vila Madalena e do Chaves escuta a gente. Eu achava legal pra caramba. Eu sei quando a criança adorava ônibus, cara. Hoje eu tô legal, escutando vocês. Tava muito legal o ônibus, cara. Eu falava aqueles ônibus. Você tá no ônibus agora, cara? Não, eu tô afastado do serviço, que eu tô machucado. Eu já liguei uns meses atrás aí. Já participou aqui. O que aconteceu aí, Giba? Eu tinha machucado o pé, agora eu já tô melhorando e eu acho que daqui um mês eu já tô voltando. Ah, beleza, então machuca o outro. Aí, é por isso que é, porque sempre essa hora eu tava trabalhando, mas agora que eu tô afastado, eu tô podendo falar com vocês. Boa sorte, legal, boa sorte, boa recuperação aí pra você, Giba. Tá. Tudo bem, um abraço pro Benjamin, pro Mano, que eu curto muito ele, mesmo sendo corintiano. Obrigado, Rigon. Valeu. Valeu. E um abraço pra todo mundo aí, pô. Falou, cara. Valeu, cara. Meu velho. Obrigado. Valeu, Gilberto. E eu, o 99 Corps, também posso ganhar? Vou de 99 Corps? Você falou isso? Vou de 99 Corps. É isso que eu ouvi? Você ganhou. Não vai ter torcida estádio 97, não? Por enquanto. Não, essa semana não, em breve teremos aí, fique esperto. Essa semana não, tá bom? Tá bom. Abraço. Um abraço, obrigado. Valeu, tchau. Vamos lá, segundo ouvinte no momento Sem Parar. Desgraçado. Sem Parar ainda mais fácil, compre seu Sem Parar em um dos totens espalhados por shoppings e lojas de conveniência. Falar nele? Que é isso? Chupa que é legal. Que isso? Chupa, Domenico. Vai te catar. Pega o mundial. Vai te catar. Chupa, Domenico. Chupa que é legal. Chupa, Domenico. Vai te catar. Pega no meu. Nossa. Alô? Amigo, abaixa o volume do teu rádio, por favor. Peraí, só vou abaixar. Vai lá abaixar, corre. Não é o rádio, hein? Vai no quarto da mãe. Alô? Oi, Domênico. Opa, quem fala? Oi, Domênico, é o Wagner de Guarulhos. Tudo bem, Wagner? Caraca, consegui, mano. Faz 18 anos que eu escuto vocês. 18 anos? Começou com um ano, cara. Só um minutinho, Domênico. Tá no berçário, mano? Rapidinho, velho. Rapidinho. Bota uma meia na boca dessa criança aí. Tá no berçário lá. Ixi, nossa, deixa o Wagner botou do lado. Que isso? Olha só. Respeita o rapaz aí. Olha a zona que vai ser. Ixi. Ele tá zoando. Ele meteu o gazelle pra dentro. O cara tem a voz da Alice de Carlos. Olha a zona que vai ser. Ele parece a Sinira Ruda, a hora que dá o... Sinira Ruda. Oi, Silvio. Fala aí. É a Sinira Ruda. Porra, você foi buscar a Sinira Ruda. Sinira Ruda era... Cacete, hein, Vieira. Baixa o volume. Sinira Ruda. Eu falei, não é pra da Sinira Ruda. O que tá acontecendo aí, Wagner? Desliga o rádio, cara. Não é pra baixar o rádio, velho. Vocês podem falar de gente da idade contemporânea? Não, o cara só vai buscar coisa lá. Pô, Sinira Ruda era... Opa, oi, Domênico. Opa, tudo bem, meu velho? Tudo. É o nome completo? Wagner Noronha Rocha. Baixa o volume do rádio, tá alto, viu? Peraí. RG, Noronha, RG, Noronha rima com... Wagner, olha, um violino. Ô, meu velho. Oi. E quantos anos? 3.7. RG? É. 3.7 hoje. Essa rocha aí tá mais pra pedra, hein, Dodô? Ela bem... É. É, aquela é menor. Nossa, que idiota. Essa foi tosca, né? Ô, Domênico. Fala, meu velho. É o Wagner, o deficiente visual, martoterapeuta, que ligava no seu programa. É, você liga direto aí. É. É, o cara é gente boa demais. Ai, é uma terapeuta. É isso aí. Tá vendo, Benjamin? Aí vem. Fica zoando aí. Vai, Ticatau. Ô, Benjamin. Cara, o Benja tá aí? Tá aí. Ô, Benjamin, sou seu fã, cara. Sou seu fã mesmo. Aí, muito obrigado, amigão. Valeu outro mesmo. Dia eu obrigado. Outro dia eu liguei no show do Paizinho e pedi pro Domênico te mandar um abraço no estádio. Exatamente. E ele não mandou. Lógico que mandei. É que você não lembra. É. Você não lembra nada que ele tá. A gente manda abraço pros caras, os caras não lembram, viu, Wagner? Só um minutinho, Dodô. Ô, Wagner. O Domênico é um sujeito totalmente desprovido de caráter. Sou sujeito? Sou sujeito predicado. Não concordo, não, que o Domênico é pagado, não é nem impagável. Trouxa. Nossa senhora. Não precisava ter essa, hein? Dá pra falar. Eu vou dormir sem essa, hein, malandro? Mas eu gosto de todos vocês. Qualquer dia eu vou. Ah lá, viu? Igual a todo mundo. Eu vou pedir autorização e vou levar eu vou levar a cadeira e vou fazer uma quick cadeira. Cadê? Massagem. Nossa, a gente aceita. Opa. Ô, velho, e o bairro, qual que é? Eu moro aqui no bairro Cocaia. Cocaia. Que barulho isso aí? Cocaia preta ou branca, velho? Sensacional. Olha, isso é salvar hora com dignidade, velho. Eu gosto de Cocaia. Eu gosto. O Wagner, só toma cuidado. Tá se matando de rir ali, ó. O Wagner, só toma cuidado no dia que você trouxer a cadeira pra fazer massagem. Olha lá. Que a última vez que o Vieira fez massagem com o cara, meu, largou tudo e viveu com o cara 4 anos. É, eu vou fazer massagem também hoje. Hoje eu vou. O duro vai ser tirar o Vieira da cadeira, velho. O meu curso é profissional, eu faço a clique mesmo. E o Vieira, ele gosta de massagem de saroba nas costas. Vou fazer a saroba. Ô Wagner, que time você torce, Wagner? Vai, presta a chave saroba de casa aí, Marcão. Ele gosta. Saroba terapia. Deixa eu ouvir o rapaz falar. Como é que você falou? Eu vou fazer igual o Sombra. Eu te amo, Tricolor. Boa, Wagner. De novo, Wagner, de novo, como é que é? Igual o Sombra. Vai. Eu te amo, Tricolor. Aê, Rogério! Achamos o imitador, tá aqui, hein? Rogério! Ô, Vagnão. Pode falar. Depois dessa vitória épica, heróica do final de semana contra o Botafogo, aí você acha que o São Paulo agora consegue, enfim, se livrar de vez da zona de rebaixamento e conseguir alguma coisa melhor no campeonato? É, estamos esperando, né, mano? Estamos esperando pra ver se a gente melhora essa situação da gente, porque tava muito complicado. Eu mesmo já ia tacar fogo nas minhas camisetas de São Paulo. Não, que é isso, porque eu tava muito desanimado já, viu? Não, como assim? É. Esse torneio, no final, vão lembrar, lembra o torneio de 2017, vão lembrar do jogo épico, histórico, a Batalha do Engenhão. Né? Não vão lembrar nem quem foi o campeão, mas vão lembrar do jogo épico, a Batalha do Engenhão. É verdade. Ai, meu Deus. E aí? Batalha do Engenhão. Batalha do Engenhão. É muito, estreia, viu? Estreia do Hernanes, do Marcos Guilherme, os caras meteram o gol. Os caras têm pouca estrela ou não, Vagnão? Oi? Estreia do Hernanes e estreia do Marcos Guilherme. Os caras têm pouca estrela ou não? Os caras jogaram bastante ontem. Eu ouvi o jogo, foi 2-1 e o gol do outro, né? Eu ouvi ontem. E o Cueva também. Que brilha no São Paulo e faz alguma coisa pelo time, né? Ah, sim, sem dúvida. Mas o Hernanes, né, cara? Pela história que ele já tinha no São Paulo, com certeza vai dar certo. É verdade mesmo. E o Cueva também, né, mano? Tipo, a torcida tem criticado, pegado no pé dele bastante, mas ontem aí, graças a Deus, tá voltando a jogar bola, né, mano? Se ele voltar a ser o Cueva que ele foi no começo do ano aí, vai ajudar bastante o São Paulo, você não acha? Eu acho. É ruim. De vez em quando, eu acho que não é o primeiro pênalti que ele perde, né? Não. Podia trocar o batedor, né, Sombra? Ah, mas o Prato bateu contra o Santos também e errou. Ah, mas o Cueva é oficial, não é? Do São Paulo, né? Eu prefiro o Prato batendo pênalti. Prefiro o Hernanes. Mais firmeza, mais força. Hernanes, né, cara? Porque se ele não perde aquele pênalti, era pra terminar 5-3, né? Aí já não dá pra saber. Se sai o gol do São Paulo ali, na realidade, o São Paulo ia empatar o jogo. Não ali, vamos né? nem pensar como seria. Foi bom assim, tá ótimo. Foi legal pra caramba. Não dá pra mudar. Esse é o tipo de história que não convém mudar. Mas dramático. Você ouviu pelo rádio, né, Vagnão? Isso, eu escuto um rapaz que eu gosto muito dele na CBN. Baixa o rádio aí pra gente, Vagnão. Abaixei. Valeu. Bom, agora pode desligar também. Não. Eu tava assistindo o jogo pela televisão, mas assim, quando a gente ouvia antigamente, quando não tinha acesso à TV. Jura que você tava vendo pela televisão, Marcão? Tava. Peraí, o que tá acontecendo aí que o pessoal tá falando aqui? O RG dá uma joada. Fala pra RG parar de afofar a sacola rendida. Que isso? Tá dizendo aqui o Léo Almeida. O Rodolfo Oliveira fala aqui. Que é isso, RG? Tá com coceira na virilha. Mas não é, ele o tá... Carlos Vasconcelos, o velho só coçando o saco. Mas não é, ele tá brincando de Ricardo Oliveira. Tá com cachumba? O que foi, Vieira? O que você aprontou aí, cara? Não fiz nada, não. O Vieira queria saber onde era a cachumba. Era, velho. Ah, entendi. Então, o Kleber Oliveira falando que RG coçou o ovo ao vivo. Os caras viram, RG. William Henrique, o RG tá com chato. Seus caras... Meu Deus do céu. Será que tem câmera aqui, meu? Seus caras soubessem... RG esqueceu que tem câmera, cara. Não esqueci, não. É que se eles soubessem o que é... Vou ficar até... Vagnão, deixa aí seu palpite, ó. São Paulo e Curitiba, na quinta. Eu vou colocar... 2-0 tá de bom tamanho. Tá de bom tamanho. Puta vida, meu. Tá ótimo. Eu acho que tem que ser outra virada heróica, assim. Não, pelo amor de Deus. De novo. Chega. E depois a gente pega, acho que é o Vitória e é o Bahia, né, mano? É o Bahia que já mandou embora o Jorginho. Não foi hoje. Já. A gente tem tudo pra fazer mais 3 pontos e fechar campeão. O primeiro turno, né, com mais 6 pontos, né? Vamos ver, né? Pode. Pode também terminar sem nenhum, né? Pode. Claro, cara. Só a Rosana me garante mais 3 vezes proteção e diversão. Boa. Ganhou, olha, ganhou um kit exclusivo. Vai de 99 Corp, show de bola. McDonald's também? Não, hoje não temos, excepcionalmente hoje não temos os vouchers, tá bom? Ô Samba, rapidinho, mais uma coisa, rapidinho. Já vou finalizar. A semana passada eu vi você falando do presidente do São Paulo, que tem que ser mais transparente com a finança do clube. É, eu tava ouvindo uma entrevista esses tempos atrás, não sei se pode falar o nome da rádio, um amigo de vocês também, que é jornalista também. Eu prefiro que não fale, mas tá, diz só da entrevista. Tá, aí um conselheiro do São Paulo tava falando que tinha marcado uma reunião com o presidente do São Paulo, porque o presidente não comunicou o conselho quando mandou o Rogério embora, que tem uma multa de 5 milhões para pagar, que depois de uma hora que ele mandou o Rogério embora, depois de uma hora que o presidente mandou o Rogério embora, que comunicaram os jogadores e o conselho, e o conselho do clube, entendeu? Aí, claro. Um rapaz que é do conselho do São Paulo falou que tinha conseguido já 50 assinaturas para marcar uma reunião extraordinária com o presidente Leco, que ele tem que dar satisfação pros pessoal da diretoria. Tem mesmo, é isso aí. Tá certo, tem que dar satisfação, é isso mesmo. Obrigado. Boa, Vagnão. Deus abençoe vocês. Valeu, cara. Valeu, amigo. Abraço. 10, viu? Obrigado pela audiência aí. Desculpa o Vieira, velho. Não. Que isso, Deus abençoe. Desculpa o chefe. Viu? Sai direto, amém. Vai tirar o prêmio, né? Isso, três dias úteis, tá bom? Tá bom, Deus abençoe. Tchau, tchau. Nós. Sim, tchau, tchau. A Carolina Leonel falando da RG, essa hora tem que estar dormindo. Nossa. Marcelo Alves Vilela, o RG tá coçando morto. Seu órgão. Olha o nosso WhatsApp. O que é, mano? No grupo aqui, o Benjamin ele postou a foto do que pode ser o órgão. Muito bem, muito bem. Vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Pô, são três ouvintes na sequência. Vocês estão loucos, pô. Você pega, paga no caixa, ativa e sai usando sem parar sua vida no seu tempo. Lá vai o Bambi. Essa música, olha. Bambi. Agora o Marcão vai. Vai, Marcão. Vai, Marcão. Filma o Marcão. Vai, Vieira, papá. Ah, ele é gay. Ah, ele é gay. Oi. Todo dia, toda hora. Oi. Ele senta, ele adora. Oi. Ah, ele é gay. Alô. Alô. Quem fala? William. William. Eu gosto do William. Eu gosto do William. William. É o William do quê? William. William Alves. Alves. Da Silva. Vem três vezes sem juros. O Bar já tá esperto. Sempre né? Assim. Mentira, eu consegui, baralho. Olha, mas vou dizer uma coisa pra você. O William viu? É demais, né? Ai. Vou dizer. Ai. É tá fácil de... não, você ai. Mesmo. Olha. Hoje tá vai, bem. William. Ai. Vamos ver. Então tá bom. Então tchau. Abraço. Ô, velho, quantos anos, hein? 26. Isso. 26. 2.6, RG, como é que faz? Ah, se ferrou, deu Ferrari. Como assim, RG? É, deu Ferrari. Deu Ferrari? Foi o Williams. Sensacional. É verdade, é verdade. Sensacional. Isso é salvar a hora. É um trocadinho com conteúdo jornalístico. 5.1. Então tá bom. E o bairro? Qual bairro? Calma, não fica nervoso, não. Moema. Moema? Ah, Moema aí, hein? Moema é nóis, eu morei na Vila Macuco. Macuco. Dom Benja. E qual que é o time? Ah, ele, né, mano? Ele quem? Vai, Corinthians! Vai! Coringão, mano, Chilca. Coringão! Opa! Que isso? Opa! Que isso? Opa! Tá quieto, eu falei nada! Tá igual o mano, tá nervoso? É. Ligou cheio do Zulu e agora tá brabo. Nervosinho. Ô, amigão! Oi. Ontem o Corinthians deixou escapar a chance de poder vencer mais um adversário direto aí pela briga do título do Campeonato Brasileiro. Mas não tá ruim não, hein, cara. O Corinthians tem um aproveitamento de 80%, cara. Já estamos virando o turno. Aproveitamento de time campeão, velho. Ou não? Sim, eu concordo com você, mano. É, eu assisti... Quando eu tô no meu trabalho lá, né, eu acabo... Como eu não tenho tempo de poder ver você ao vivo, né, lá na Fox, lá eu acabo vendo a sua reprise ou ao vivo lá pelo YouTube. E eu acabo concordando com quase tudo que você fala, mas aqueles... Não sei obrigado. Se eu posso falar o nome do outro cara lá, mas enfim. Outro cara? Do outro apresentador lá, que é, se não me engano, é o Sormani. É. Pô, aquele cara, ele, eu acho que ele é muito anti, cara. Muito anti. É. Mas enfim, vamos falar do jogo de ontem, né? Você vê a risadinha desconcertada do mano? Não, agora? Mas é anti mesmo, não, mas é anti mesmo, não tem jeito. Porque assim é anti mesmo? É verdade, o cara que não é corintiano, ele não consegue ser indiferente. O corintiano, ele vai defender até as últimas, aí, independente de qualquer coisa. Agora, o cara, por exemplo, que não torce pro Corinthians, ele não vai fazer questão de elogiar um projeto, porque o Corinthians, ele é um time discriminado. O Corinthians é o povo hebreu discriminado? Nossa senhora. Domênio, faz alguma coisa, Domênio. Discriminado, você tá de brincadeira. O hebreu do futebol. Você tá louco. Discriminado, olha, do lado ali, o Benjamin concordando. Tá de brincadeira, do lado, maluco. Mas é fato. É fato nenhum, que fato. Lógico que é. O Corinthians, Domênico Gato, ninguém consegue ficar indiferente. Ou você ama ou você odeia. Tá de brincadeira, velho. Pra quem não torce pro Corinthians, o cara odeia. Vê o sucesso alheio do time do Corinthians, que é o time popular aí, é o time mais popular do futebol brasileiro, incomoda muita gente. Então é que tá, velho. O Corinthians hoje, ainda mais, não é verdade, Domênico. Você imaginaria, Domênico, seja sincero. Sem verdade nenhuma, mano. Corinthians, analise. Você imaginaria, depois de tudo que aconteceu ano passado, o Corinthians, ele teve um desmanche, ele teve uma queda vertiginosa no Campeonato Brasileiro. Ele não conseguiu pegar uma vaga de Libertadores. Esse ano começou com problemas financeiros, aí não conseguiu fazer lá grande investimento. O Corinthians, ele não teve dinheiro para contratar um grande treinador e pegou e falou: Carille, você conhece o elenco, tô aí, o time é teu, segura aí que você vai ter que montar um bom trabalho com esse time aí. Você acreditaria que, diante de tudo que você viu desde o ano passado, o começo desse ano, Campeonato Paulista aí, logo no princípio, você acreditaria que o time do Corinthians conseguiria dar essa liga que deu e conseguiria manter, fora a excelência do Campeonato Brasileiro até então, e conseguir um título paulista? Seja sincero. Não, mas ninguém, nem vocês acreditavam. Então, mas é que tá. Querendo ou não, Domênico, quando você tem um planejamento, por exemplo, todo mundo apontava os mais favoritos aí pro Campeonato Brasileiro, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo. Não, que São Paulo. Então. Meu Deus! Os principais times aí, os três principais times aí que todo mundo apontava em bolões aí, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Cruzeiro também. Os três estão naufragando pela tabela. Não, mas o Cruzeiro bem abaixo, RG. Pelo investimento que foi feito. A frente do Corinthians também, eu tô colocando. Não, mas ninguém nem cravava o Cruzeiro como campeão. Era difícil alguém cravar algum time fora desses três aí que eu citei. Então, pelo investimento que foi feito, tava na cara que o time do Corinthians, ele teria que brigar muito para conseguir pelo menos uma vaga ali na Libertadores. Sim, mas quando você coloca um técnico que é competente, um técnico que tem o respeito do grupo, a torcida também abraça a ideia da diretoria e fala: não, o Carille é o cara, ele conhece o elenco, o momento é difícil, não vamos ficar fazendo pressão, ou queremos jogador, etc e tal, vamos dar um voto de confiança pro cara. O cara começou a trabalhar e o Corinthians começou a colher frutos, cara. Então tem que parar também com esse mimimi, cara, porque muitas vezes aí o pessoal, aí torcedor, quando tá mal acostumado, e o Corinthians, ele vinha de uma sequência boa de títulos, o torcedor, ele não quer, RG, perder aquele grau de excelência. Ele quer continuar com o time forte. Eu concordo com o que você falou, mas também você tem que contar a incompetência dos outros. O Corinthians não tem nada a ver com isso. Eu concordo com você, dane-se. Mas que teve uma puta incompetência dos outros, teve. Aí teve. O Corinthians foi embora. Com relação ao quê, RG? As últimas seis rodadas. Não, você pegar... Você acabou de dizer, você pega o Atlético, montou um time, gastou. Pega o Palmeiras, montou três times, porra. Grana pra caramba, Flamengo, só craque. Porra, e esses times não decolaram, velho. Não, mas o RG, esses times não deram liga. Até calçado no Campeonato Paulista, se a gente parar pra analisar, o Corinthians aí de seis confrontos que fez contra adversários diretos aí, ou seja, os grandes, os clássicos, o Corinthians de seis confrontos, ele venceu quatro e empatou dois. Tá bom, mas no Paulista ali ficou, desculpa. Mas, mano, no Paulista... Não, mas ali já dava pra tirar uma base, RG, que o time do Corinthians tava bem montado. Eu sei, mas no Paulista ficou, desculpa, por exemplo, Palmeiras, Libertadores, Santos, como é todo ano, Santos, Libertadores. E o São Paulo no problema que tava enfrentando. Corinthians na dor de braçada, lógico, pô. Eu não sei o que nosso amigão, um ouvinte, ele acha a respeito disso, mas eu vejo muito mais mérito do Corinthians em conseguir o que conseguiu até então, no ano de 2017, do que demérito dos adversários. Não, é mérito, sim. Concordo com você, mano. É mérito, mas os outros tiveram sua parcela de competência. O RG, tudo que é Corinthians, o RG... Ah, é. Ele desvaloriza, ele menospreza. Não é assim, não. Eu sei. Cara, tudo você percebeu? Eu sei. O Corinthians foi campeão agora, ele foi campeão paulista, ele falou que foi campeão porque os outros estavam em outros campeonatos. Ele é louco, velho. Eu sei. O Domênio tem razão, ele é do mal. Nossa. Eu sei, eu sou torcedor de um time só, não é isso aí. Nossa. Eu também. Inclusive, se você quiser me ver no estádio, pode ir lá, eu tô lá. Nossa. Você tá vendo o jogo do Flamengo, você tá vendo o jogo do Atlético, você tá vendo o jogo do Corinthians. Eu vou ver o Corinthians jogar, velho. Você só o que abandonou... eu fui, O que eu fui esse mês na Arena, você não foi aos últimos 10 anos na Vila. Você só abandonou um time esse ano até agora. Não adianta você falar, não. Não desvia, não. William, um abraço pra você. Obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço aí, Sombra. Manda. Primeiramente, queria mandar um abraço pra vocês, porque tem o programa de vocês aqui nesse trânsito que a gente acaba pegando todos os dias. Eu acho que eu já teria infartado, cara, com 2.6. Não faça isso não. É, queria mandar um abraço pra galera que escuta vocês todos os dias, que é meu tio Marcelo. Um grupo no Fantasy Game aí que todo mundo joga aí de Parelheiros. E de uma outra liga que eu também jogo. Bom, esqueci o nome, mas queria mandar um abraço especial pro Mano e pro Beijo aí, que eu acompanho vocês todos os dias. Valeu, obrigado. Obrigado, irmão. Valeu, cara. Tudo de bom aí, vocês são pagáveis. Boa. Pelo RG aí, velho. Abraço, valeu. Valeu. Esse foi o Momento Sem Parar. Três ouvintes na sequência. E uma novidade bacana que o Sem Parar tem pra vocês. Sabia que agora dá pra comprar o Sem Parar de uma maneira diferente? É isso aí. Agora você encontra o Sem Parar em displays e totens. São mais de 200 pontos de venda. Quando encontrar um display, pegue a embalagem do Sem Parar, pague no caixa e o valor pago vira créditos para você sair usando. Nos totens é tão fácil quanto, viu, amigão? Você acessa o totem, digita seus dados e os do veículo. Espera o sistema desbloquear o Sem Parar, que leva poucos minutos e pronto, é só sair usando. Até na hora da pressa, o Sem Parar ajuda a resolver sua vida. É simples assim. O Sem Parar agora vende de um jeito diferente. Corre lá no site semparar.com.br/pontos-d-venda e encontre o Sem Parar mais perto de você. Boa. Estádio 97 da Energia 97 FM, que também tem oferecimento da Recarga Oi. Não é não? Ô, mano. Hã? Ô, mano. Ô, Sombra, inclusive, eu tenho uma pergunta aí pra você. Vamos ver se pois tá não, faça. Você já recarregou o seu pré da Oi? Claro. Inclusive, eu não vou deixar de ganhar meus prêmios na promoção. É a promoção Oi Ganhe Sempre, mano. Ah, então, Sombra, ensina pros nossos queridos ouvintes como é fácil participar e ganhar esses prêmios também. É claro, eu ensino, olha só. Gente, presta atenção como é super fácil. Recarregando qualquer valor no seu pré da Oi, você recebe um link para raspar um cartão virtual. Entendeu? Você vai receber por SMS um cartão virtual. Então, você raspa. E em seguida, você já descobre o que você ganhou. Viu? Viu só como é fácil? Moleza. Ah, boa, Sombra. Então, meus amigos, é isso aí. Você pode ganhar mais créditos em recarga, 100 mega de internet para dar aquele like geral na galera que você curte aí, ou escolher um produto como o Oi Segurança, que deixa o seu celular mais seguro, Sombra. E você ainda ganha o número da sorte para concorrer a R$500.000. É muita coisa boa ao mesmo tempo. E é fácil, né, mano? Recarregou, ganhou. Moleza. Com certeza, Sombra. Promoção Oi Ganhe Sempre. Para mais informações, basta consultar o regulamento completo no site oiganhesempre.com.br. oiganhesempre.com.br. Beleza. Aqui as últimas cornetadas do dia, da noite. Salve, rapaziada. Aqui é o Chico Louco da Zona Leste. Ô, Sombra, você acha que o Felipe Melo caia bem no time dos Bambi? Abraço, é nóis. Vai, Corinthians. Olha o cara, velho. Cara, eu não sei que time é esse, então não posso nem dizer se cai bem ou não cai. Como assim? Não posso dizer. Qual o time que é, Domênico? Né? Se ele perguntou pro Sombra, claro que é o time do São Paulo, né? Então, Bambi é a tua tarraqueta. Ele perguntou. Que é isso? É o quê? Que é isso? Ele perguntou pro Sombra. Ai, meu Deus. Não sei que time falou, é esse, não. Falou pra você. Você tem que responder. Eu não conheço esse time, então não posso responder. Ele tem 5 jogos, né, mano? Exato. O Felipe Melo tem 5 jogos. Ele poderia se transferir pra qualquer outro clube do futebol brasileiro. O difícil é algum clube querer pagar o que o Felipe Melo ganha no Palmeiras, né? É. Boa noite, amigos do Estádio 97, tudo bem? Aqui é o Ricardo, santista de São Bernardo do Campo. Meu, falar um negócio pra vocês que acho que vocês não perceberam ainda, meu. O Mota não tá fazendo programa. Eu acho que ele não tá aí. Não sei se vocês já repararam isso aí, cara. O Mota é verdade. Olha que sacanagem. Olha o RG. É verdade. É verdade. Tadinho, né? De quem? É. Mas e programa. E qual foi o turismo do Mota? Foi tá ver onde? A pipa. Empinar a pipa. A pipa do vovô não sobe mais. Oi! A pipa do vovô. Tá em Natal, RG. Vamos lá, mais uma. Ei, galera, Natal. Estádio 97, boa noite. Aqui quem fala é o Mineirinho. É o seguinte, eu tô observando aí a conversa de vocês, o Michel Bastos sempre foi meia, meu irmão. Sempre meia jogou boca. Como meia. Meia boca. Ah, é ai, Domênico, ah, sabia. Ô, Dodô, como é que é? Olha, não tô aqui pra analisar nada do Palmeiras. É, eu vou analisar aqui o seguinte. Pô, tá pra analisar ou não tá pra analisar, pô? Tá 6 meses atrás, estavam todos alegrinhos aí. É o time rico, é não sei o quê. Felipe Melo, bora. Obrigado com o ouvinte aí que ligou falando mal do Alexandre Matos. Que o Alexandre Matos não sabe contratar e faz contratar com o dinheiro dos outros. Aê, Dodô! Eu falei abraço. Isso? Porra, que deitada no domínio. Pena que é o final do programa. O grande lance é quando você deita com convicção. Com ele falou um monte de mentiras aí. É, tem que provar, né? Quando que eu falei isso? Tem que provar. Quando que eu falei que eu não tô aqui pra falar de Palmeiras? Ah, esse cara é louco. Entra na justiça. Eu entro uns puta cara que saiu do hospício, velho. Vai participar. Mete no pau, mete olha, no pau. É difícil, viu, velho? É calma, difícil. Domênico. Não, eu tô com super calma, é que o cara é um puta louco. Mete no pau. Boa noite, rapaziada do estádio. Márcio Santista. Aí, ó. Zona Leste. Resvazo com convicção. Estamos. O país está perdido. Se até o Corinthians está sendo roubado, quem dirá nós? Um abraço aí. Domênico, falei no começo do programa. Tá chegando, hein? Pisa no freio, não, hein, mano? Ai, trouxa. Nova, viu, prego. Chupa aí, mano. Tamo chegando aí, trouxa. Mandei no começo, mandei no começo. Não, não copia, não, hein? Pisa não. Não copia, não, hein? Pisa no freio, não. Trouxa, esse mano é muito trouxa. Olha lá, mais uma. Dodô. Cala a boca. Não passe pano. Eu vi o Mota empurrar no mano. Ô, louco. Dodô, não passe pano. Eu vi o Mota empurrar no mano. Isso. Falei, já sabia, sombra nem quis saber. Estão transformando a rádio em um cine privê. Ai, Dodô, não passa pano. Eu vi o Mota empurrar no mano. Que é isso? É, galera, é o João da Brasilândia aqui, São Paulino, pode partir. Ih, São Paulino pode João, hein, mano? São Paulino, sabe mano. Que é engraçado? Mas o Mota, Domênico, sabe o que é engraçado? O cara tentando fazer voz de hominho no final da ligação. Hominho. Vai pro inferno. Quis fazer o Mano Brown. Aí esse maluco roda a banca aí na Brasilândia, maluco. Que é isso, mano. Mas resolve o seu problema com o Mota, tá bom? Vai, malucão. Banco 24 horas, você não paga nada mais para usar e tem sempre um pertinho de você. E você aí, tá cansado de ter que esperar um tempão pelo carro cadastrado via boleto pela sua empresa? Ou ainda ter que pagar antecipado e só receber depois do seu pedido de reembolso? Então que tal indicar a empresa em que você trabalha para fazer parte do 99 Corp? É vantagem para todo mundo. Você fica bem com seu chefe e a sua empresa ainda consegue reduzir os custos com transporte. E mais, você pode ganhar até R$1.000 em corridas, isso mesmo, até R$1.000 em corridas. Para que você ganhe essa bolada e ande para cima e para baixo, com a 99 pagando a conta, basta indicar a sua empresa. E se ela se tornar cliente 99, você começa a ganhar. Confira o regulamento e cadastre sua indicação acessando corp.99taxis.com/estádio97. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Ah, é possível. Queria lembrar que amanhã a gente vai inaugurar uma promoção bacana para você que é estudante universitário. Oh, atenção, boa. Universitários. Vai, qual é? A gente vai fazer uma campanha amanhã, bem legal. Vem aí o Estranho Universitário, boa, tá bom? Legal. Então amanhã a gente vai dizer como que vai funcionar a mecânica para você, universitário, ser estranho no ninho. Deixa eu mandar um abraço pro Lico, grande Lico, palmeirense, que tá feliz da vida aí com o Verdão. Valeu, nossa, Licão. Né? Bom, então tá, vou louco aproveitar também, ó, ontem a doutora Marcela Gouveia fez aniversário, é o 20 nosso aí. Boa, Marceleza. Ah, Marcão! Tá pegando! Boa, Marcão! É bem, tá, mas é casada, mano. Cancelou o plano de saúde, né, Marcão? Tá, já cancelou, né? Tô, não, é casada, pô, Marceleza é gente boa. Tá pegando! Então tá bom, estamos chegando ao final de mais um programa. Muito obrigado pra todo mundo. RG, quem ganhou o boné, Estádio 97 Vista Aérea? Ele, Gilberto Conde. Ah, é isso, boa aí. Quem ganhou a camiseta Tente Beat, da Energia 97, Tente Beat, tentebeat.com.br. Ele, Wagner Noronha Rocha. Aê, Wagner! Todos, boa, ganharam, Wagner. Todos que ganharam têm 3 dias úteis pra retirar os seus prêmios aqui na Energia 97. Valeu, chefe, valeu, Bento, valeu, Marcão, Mano, valeu, Benja. Salve, é isso, valeu, aí, galera. É, boa, isso noite aí pra vocês aí. Tchau, Mano. Valeu. RG com chato. Até amanhã. Tchau. Valeu, gente. Um abraço, valeu, pra todo mundo. Abração. O estádio RG passa DT Fon, velho. Estádio 97. Oh, DT Fon e fogo, acho que já resolve. Tchau. Um pouquinho de gasolina também. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. McDonald's, amanhã é um clássico no McDonald's. Triplo Burger Bacon por apenas R$8 extra. Você merece torcida reunida, Budweiser gelada e muita economia. Você merece extra gol, beba com moderação. Valeu, gente. Boa noite. Tchau.

energia que te move. Agora na energia. You know, you start dancing. Night sessions. Like that house music. House music. O fino da house music. House is a feeling. House music. House music. Night. Sessions. Ótima noite de segunda-feira pra você que tá aqui nos 97.7 da Energia. Semana começando, Night Sessions também, a partir de agora até as 10 da noite. E tem par de ingressos pro filme Esteros, pra você que participa. facebook.com/energia97fm. Quem abre o Night Sessions é ele, Leonardo Ruas. Night Sessions. Thank you. Sessions. Thank you. know I've been.